Uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala, da escola, podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Ah, vamos ver o que, que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. Por consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né? Você está escutando o Masmorecast. O homem do final do século XIX ainda vivia sob encantamento das possibilidades da fotografia, quando o cinema surge diante dos seus olhos como uma nova forma de ver e perceber o mundo. A passagem dos simples registros de cenas do cotidiano, como aquelas feitas pelos irmãos Lumière, para a criação de uma forma específica que definiria o cinema como arte e, ao mesmo tempo, como uma linguagem, um produto industrial, ocorreu assim que os produtores destes filmes perceberam que não podiam se limitar ao mero registro, mas podiam manipular a imagem, direcionar o olhar e, em especial, contar histórias. Hoje, nosso MasmorraCast está aqui para conversar sobre narrativas cinematográficas, sobre formas de entregar, né, o audiovisual. E para isso eu trouxe os nossos amigos queridos aqui, o querido Douglas Freak. Olá, Douglas, do Podtrash. Olá. Um prazer aqui porque a palavra é prata, o silêncio é ouro, mas a gente não vai ficar calado diante da importância do cinema mudo, não é isso? Ah, exatamente, meu amigo, com toda certeza. Aham. E também com, você escutou o haha dele, o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos? Opa, estamos aqui, né? Muito feliz de estar tratando dessa pauta e estar com vocês, né? E só não vou dizer que é uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, porque na época que a gente, dos filmes que nós vamos tratar aqui, a câmera não dava nem para carregar direito, né? Mas... Só com o carrinho de mão. Só com o carrinho de mão, isso aí. Verdade, sim. E também com ele, sim, esse homem lindo, sexy, o Felipe Pereira. Tudo bem? Opa, tudo bem. Estamos aí e vamos para mais uma aventura aí. No escurinho isso. Do cinema. No escurinho do cinema... Chupando drop de anis, fumando muito, porque fumavam demais. Caraca, era bom, né? já lembro o jogo do... Jogando coisas no pianista. Isso. Ah, sim. Já lembro logo do nosso querido Paulo Maluf no Roda Viva defendendo que lugares fechados não deveria fumar e as pessoas recriminando ele. Uma discussão onde o Paulo Maluf estava certo é um negócio realmente muito raro. A turma logo vaiou, né? Mas... Caraca, com certeza. Nem quando ele tá certo, o cara tá certo, irmão. Muito bom. É legal começar explicando que essa pauta aqui, né? Nós fizemos um rodízio, né, de pautas aqui, uma reunião no começo do ano. E essa pauta, a primeira pauta que nós decidimos, foi sugestão de você, né, Douglas, né? Então eu gostaria que você trouxesse uma introdução, fosse puxando aqui os assuntos e a gente vem colaborando com as nossas percepções, tá? Cada um fala quando achar necessário. Então fica aqui um podcast para você ver um pouco da nossa percepção dessa questão de narrativas cinematográficas. Ah, perfeito, assim, com muito carinho, né? A gente procurou fazer essa pauta buscando lá na origem, lá na história do cinema, né? Só que como aqui é o Cine Masmorra, né? A gente pretende falar sobre não somente, claro, são importantes pedras fundamentais, né? Quando a gente fala de Murnau, Méliès, Fritz Lang, Charles Chaplin, né? Os irmãos Lumière, né? Essa galera aí que é importantíssima para a base do cinema, né? Mas acho que seria interessante a gente falar daquilo que não pode se perder, né? Que são os outros, assim, os outros filmes mudos, né? Que contam, né? Que mais de 80% dos filmes se perderam, né? De antes, assim, da época do cinema mudo, né? Antes de 1930, né? Que eles se perderam. Uhum. E é tão fundamental essa parte, né? Da história, que a gente precisa falar, né? E de muita criatividade, de muita loucura, claro, de muita megalomania, né? Desses autores, porque quando a gente fala do início do cinema, ele meio que tentava coroar todas as outras artes, né? Então você tem, sei lá, a música fundamental, né? Que a gente falou, né? De tacar coisa no pianista, né? Dos filmes mudo. Mas além da música, você tem construção de set, você tem o roteiro, você tem uma ideia de fazer uma poesia na tela, né? Então, assim, a ideia realmente da sétima arte como aquela que vai agregar todas as outras, né? Então, assim, e claro, com a visão de mundo de cada lugar onde o cinema foi florescendo, né? Uhum. Com questões próprias, questões políticas, seja na Europa, né? Seja na Belle Époque dos Estados Unidos, seja na Europa na ascensão, né? De movimentos políticos que vão mudar a trajetória do século XX, seja na China, seja na Ásia, né? Então, assim, a gente tem uns lugares aí por onde o caminho do cinema mudo vai trilhar de formas, assim, impressionantes, imprevisíveis, né? Mas que, assim, é importante a gente falar, né? Porque antes dos clichês do cinema que a gente pensa hoje, né? Você tinha as rotas possíveis, né? De criatividade, caminhos, assim, impressionantes. E aí vai misturar. Quando a gente pensa em estilo de cinema, especialmente no cinema mudo, você vai ter, sei lá, comédia pastelão, né? Que a gente pode falar de Buster Keaton ou Charlie Chaplin, mas tem muitos outros, né? A gente pode uhum. falar dos monumentais, né? Quando a gente fala lá do Griffith, né? Quando a gente fala do Méliès, do Murnau, né? Ou quando Sim. a gente fala, né? Quando a gente fala do ilusionismo, né? E a gente já pensa no Bédémile, né? Quando a gente pensa na viagem no Méliès, quando a gente fala na viagem à Lua, né? E aí vai ter Mágico de Oz, né? Vai ter toda aquela sorte de filmes que vão usar as técnicas e os efeitos especiais de ilusão, né? Que o cinema é ilusão também, né? Mas uhum. a gente vai ter documentário, vai ter o construtivismo soviético, né? Então, assim, essa quantidade, os filmes Wuxia, né, lá na China. Então a gente vai ter uma quantidade gigantesca de coisa para falar, né? Sim. Não, eu queria até aproveitar o ensejo, né? Porque é impossível a gente não mencionar, isso é de uma importância muito grande, né? Porque a gente está falando de narrativa, de contar uma história, uhum. né? Uhum. Então, se a gente tinha os irmãos Lumière, né? E era tudo quase um processo documental, um registro, assim, o trem chegando e tal, a gente tem nenhuma mulher, nenhuma diretora, primeiro registro realmente de narrativa cinematográfica que vem da Alice Guy Blacher, né? Porque ela tinha aquele curta lá, que é um curta meio perdido, A Fada dos Repolhos, né? Uhum. Que é uma mulher, é uma vizinha dela, uma amiga dela, que tá tipo num lugar assim, recolhendo aqueles crianças, os bebezinhos que estão nos repolhos, né? Sim, é uma sim. espécie de lenda, conto de fadas que ela uhum. registra ali, né? Então, a Alice Guy Blacher, só pra gente poder dar ela o mérito que ela merece, porque ela é muito esquecida, sabe, em várias coletâneas, né? Ela tem uma importância na questão narrativa, que ela é considerada a primeira pessoa, na verdade, a fazer cinema com narrativa, com contação de história, né, e tal, que eu acho muito bonito isso daí, só essa menção fica para ela aqui, a querida Alice Guy. E tem uma coisa interessante, porque a gente coloca o Louis Lumière como o cara que é o pai das narrativas fantásticas, o que utilizava efeitos especiais, todo tipo de trucagem para criar ilusionismo. O cara era mágico, mas nos filmes da Alice Guy a gente vê isso também. E às vezes, talvez, na mesma época ou até antes do Lumière. Porque você tem a cirurgia do século de 1900 da Alice Guy, onde você tem a utilização de próteses e de trucagens para dar a ideia de que você está filmando uma amputação de membros. E depois o personagem aparece com seus membros no lugar. No final do filme, você tem aí, por exemplo, cena de um ilusionista em que você tem a Alice Guy. Esse filme é de 1898. A Alice Guy filma um truque de ilusionismo de um cara que faz a mulher desaparecer e aparecer um cara vestido de gorila, depois a mulher aparecer de novo. Claro que ela, em vez de simplesmente deixar a câmera parada e registrar o truque de ilusionismo do mágico, ela usa a montagem e sobreposições para criar uma espécie de mágica dentro do próprio filme, que a gente vai ver o Méliès fazer muito também. Sim. Isso depois, né? Então é um registro muito bacana, e há quem discuta que se na verdade Alice Guy não foi a primeira pessoa na verdade fazer um filme. Ela é a primeira a fazer um filme narrativo e não documental, mas talvez ela seja a primeira pessoa a ter feito um filme. Um filme narrativo, com certeza, né? Contando história, né? Exatamente. Contando história. Isso é muito interessante, porque no começo, quando a gente pensa em cinema hoje, né, a gente dá esse nome de sétima arte, né? Os diretores megalomaníacos também, né? E essa coisa que vocês estão falando aí da ilusão, do truque de mágica, essa era a base, né, a origem do filme, né, que eles passavam naquelas maquininhas, né, os Nickelodeons, né, então era visto como realmente um truque de mágica. Como é possível, né, você mostrar esses efeitos especiais de mágica, né, seja da Alice Guy, seja, né, dos irmãos Lumière, do Méliès, né, então assim, é o truque de mágica. E, infelizmente, muitos desses truques, né, quando tem o registro, muitos deles se perderam, né, porque, né, você não tinha aquela preocupação, né, em deixar registrado um mero truque, né, como se fosse um teatro, vamos dizer assim, né, que é outro elemento importante aí da sétima, que a sétima arte vai se apropriar muito com esses efeitos também, né. Então essa coisa do cinema descartável, né, como uma atração que você simplesmente gravava por cima, né, e pronto, acabou. Cara, né? É uma doideira, porque assim, você pega alguns anos, muitos anos depois, já falando em audiovisual no Brasil, os materiais das TVs antigas, tipo Rede Excelsior, TV Tupi, cara, simplesmente se perderam. Você pega, sei lá, o trabalho do Chico Anísio, que é um cara que todos nós aqui vimos. Mas se você falar com um ouvinte um pouco mais novo, talvez ele só conheça os filhos dele. O Niso, que é dublador, principalmente, né? E o Bruno Mazeu, que é ator, criador de roteirista, enfim. Fez o Cilada, fez lá o Elfim da Fernanda Torres. Boa parte do trabalho dele simplesmente se perdeu por conta dessas gravações que se faziam. Tipo, eles reutilizavam filmes, reutilizavam fitas. Isso a gente está falando de televisão brasileira dos anos 40, dos anos 50 até os anos 70. Boa parte do acervo dos Trapalhões de TV se perdeu. Família Trapo, todo o trabalho. Sim. Que tinha lá, o Jô Soares com o Golias, que são dois caras gigantes, com o perdão do trocadilho, simplesmente se perderam, cara. Tu imagina o que não acontecia com o cinema dessa época. E o filme das bruxas, tem partes em que ele... As pessoas, quando hoje vão tentar definir ele hoje, ficam na dúvida se ele é mais um documentário ou mais uma ficção. É os dois, cara. Porque ele fala sobre as origens e o que se entendia por feitiçaria e bruxaria. Basicamente, perseguição a mulheres, né? Porque é isso que o filme trata. E tem partes que são dramatizadas, né? Que são exageros e que também se baseiam muito em conto oral. Conto oral é muito difícil de você verificar historicamente, né? E você não vai desconsiderar completamente. O Douglas é professor de história, fala até melhor disso do que eu. Porque boa parte do que a gente entende por história foi passado oralmente de geração em geração. Então, um Haxan, por exemplo, ele flutua entre os dois. As coisas que hoje em dia boa parte dos cinéfilos críticos consideram super inovador, uma mistura de... O cinema brasileiro fez muito isso nos anos 2010 pra cá. Uma mistura entre ficção e realidade com não atores e não sei o quê. Cara, o Haxan já fez isso lá atrás. Esses Sim. filmes todos, até pela dificuldade de você entender o que é a sinopse dele, o que é a ideia que o diretor estava tentando passar, porque boa parte deles simplesmente morreu sem dar um pio sobre o filme, e esses filmes vão sendo encontrados e reencontrados ao longo do tempo, fazem você especular sobre o que aqueles fragmentos, o que aqueles curtas estavam querendo dizer. O filme que eu adorei, dos que o Douglas separou, que é o do porquinho dançando, cara, aquilo dali, irmão, é maravilhoso, cara, é impressionante, 1907, brother, uhum. É um negócio que é assustador de bem feito e de bem pensado, e a gente não faz ideia do que é aquilo. Tem uma dançarina misteriosa, o que ela tá fazendo? Ela tá torturando o porco, aquilo é um porco, aquilo é um homem vestido de porco, aquilo é um animal antropomorfizado, é o Akira Toriyama lá com seus, personagens meio animais meio humanos. Pô, cara, sinceramente, eu acho que a ideia em si pouco importa, porque a arte tem esse caráter meio antropofágico. É Sim. o que o artista quer jogar pro público, mas também é o que o público digere e o que ele vomita pra frente, sabe? E, pô, cara, pelo menos o que eu digeri, o que eu achei sensacional nesse filme não é brincadeira, não. É putaria, cara. É maravilhoso. E assim, como eu, tem várias pessoas que apreciam, que podem ou não gostar, que podem achar uma bobeira, eu simplesmente acho sensacional uhum. e fascinante. Eu concordo com o Felipe, esse filme me impressionou muito, e por alguns motivos, né? Pelo filme em si, dele causar na gente uma estranheza e um impacto por, né, pelo próprio assunto em si, do estranho que é uma dançarina ao lado de alguém fantasiado de porco, mas por um registro de algo que está perdido, que é assim, a gente tem dificuldade em ter ideia do nível de sofisticação dos figurinos e maquiagem Sim. do teatro e do vaudeville antes da gente ter o registro cinematográfico, fotográfico das coisas. Sim. A gente tem descrição que tem por escrito. E quando esse filme traz pra gente o espanto os figurinos, a cenografia, a maquiagem do teatro final de século XIX, ou até do próprio século XIX ao longo dele todo, devia trazer pro público, e a gente, as pessoas que poderiam nos falar sobre isso estão mortas, e não houve registro nem fotográfico, nem de filmagem, mas tem esse curta maravilhoso onde a gente pode intuir o nível de assombro que esses espetáculos devem trazer pro público, né? Eu acho. O nível de bizarrice, né? Sim, eu acho. Isso que vocês trouxeram é fundamental, porque é um pacto, né? Essa arte, quando a gente não tem ela registrada, seja no cinema, rádio, audiovisual, né? Essa lógica do teatro, que o cinema mudo, ele vai trazer isso como uma espécie, vamos dizer, vamos falar assim, né? Como uma espécie de transição entre o teatro e o cinema, que vai se transformar aí no século XX, né? É um pacto com a audiência, com o espectador, né? Então, esse teatro que causa essa estranheza, essa bizarreira, né? É um palco aquilo ali, né? Que a gente vê o porco dançando ali do lado da moça, né? Então, essa lógica que... muita coisa mágica, muita coisa transcendental que aconteceu no teatro ao longo da história, né, da tradição oral que o Felipe estava falando, isso vai se perder. Mas quando a gente passa a ter o registro, seja fotográfico, né, mais especialmente, né, com acompanhamento musical que vai embalar a imaginação ou os pesadelos, né, de muita gente com esse porco sinistro, né, uhum. A gente vai ter uma transformação no modo de entender arte, de compreender arte, que é uma coisa espetacular, porque o Felipe estava falando dessa coisa assim, como é que dá para saber exatamente quando começaram a contar história, né, especialmente no audiovisual, né? É muito difícil, porque a gente tem que pensar no espírito daquela época, né? Então, quando a gente fala de influências, porque a gente pode ver muita coisa desses filmes mudo, né? Hoje em dia a gente pode falar, ah, pô, o cara tá colocando a câmera em cima do cavalo, ou você tem corte, você tem o fade in, fade out, close, Essas coisas foram inventadas, pessoal. Né? Esses efeitos especiais, a riqueza e o trabalho de um figurino, né, que o Marcos estava falando, né, é algo assim surpreendente, né? Porque é muito trabalhoso. Né? Uhum. E, por exemplo, né, se a gente pensar nessa coisa da criatividade, dessas técnicas revolucionárias, né, muitos diretores modernos hoje falam, né, o De Palma com os Intocáveis, a cena lá da escadaria, né, do encoraçado Potemkin, né, quando a gente pensa na ideia da montagem, por exemplo, a montagem soviética, né, o The Man with the Movie Camera, né, que você vai ter câmera lenta, vai ter plongé contra plongé, várias técnicas, né, de traveling. Então, assim... Vertov, né? Sim, o Vertov. Os monstros da Universal, né, todos eles influenciados pelo expressionismo, pelo caligarismo. Né, se a gente pensar aí no até em Lobo de Wall Street, outras críticas de cinema ácido, né, da ironia, da crítica à economia, ao sistema dos Estados Unidos, a gente vai ter o L'Argent, né, que é um filme francês lá, O Dinheiro, né, que vai ter justamente essa edição frenética criticando aí a questão da cobiça, né, e assim, né, e fora, né, pessoal, nessa época, o surrealismo, a ideia da psiquiatria como algo fundamental revolucionário, o próprio marxismo, né, como o socialismo científico que vai revolucionar o mundo, né, naquela época, né, e aí você vai trazer a ideia da propaganda para as massas, no cinema, especialmente, né? Uhum. Então, assim, você vai ter uma revolução, o cinema vai trazer uma revolução, desde a galera com medo de ver, como a Angélica estava falando no começo, o trem chegando, né, na estação, o povo saindo correndo, desesperado, mas você vai ter uma revolução imparável, sem precedentes, né, que vai se transformar nesse audiovisual. Né? Os próprios cinemas musicais, os filmes musicais, vão utilizar essa ideia do palco, da dança, né, do cinema mudo. Aqueles espetáculos monumentais, né, de filmes que não eram... você tinha a música orquestrada, né, mas você tinha só a representação em silêncio, né, na tela. Você vai ter toda essa estrutura épica, monumental, para os filmes musicais de Hollywood mais para frente, né? Então, assim, é muita coisa legal que a gente pode falar, né? A gente tem que avisar uma coisa para o público que está nos ouvindo, que vai procurar esses filmes que a gente está citando. 90% deles vai ter uma música do Tangerine Dream colocada por cima. Não era essa música que estava na época, viu? É porque eu não sei porque todo mundo acha que pode colocar uma música do Tangerine Dream nesses filmes que vai dar certo, né? Mas enfim, mas Douglas... O que você falou do Dziga Vertov me lembrou que tem o brasileiro Alberto Cavalcante, porque o Dziga Vertov, ele faz esse filme, O Homem com uma Câmera de Filmar, que ele pega um dia, né, o dia a dia da cidade de Moscou, colocado, né, na perspectiva daquela montagem frenética, né, que era característico ali do cinema da época, do soviético, inclusive. E você tem o brasileiro Alberto Cavalcante, que vivia em Paris, e ele faz aquele filme Nada Além das Horas, em que é, teoricamente, um dia na vida da cidade de Paris. Mas... Ao mesmo tempo, ele tem umas brincadeiras e trucagens, porque, por exemplo, ele vai focalizar um carro chique, né, um carro caro, e daqui a pouco, através de uma trucagem, o carro vira uma carroça de alguém que está trabalhando. Tem uma cena muito boa que o cara está num restaurante chique, e ele tá cortando um bifão maravilhoso. Só que tem uma sobreposição que dentro do bife você tá vendo as condições de trabalho miseráveis que havia nos matadouros. E é um filme que ele brinca também com essa coisa da mistura da ficção com a realidade, porque ao mesmo tempo em que várias das cenas são cenas realmente tiradas das ruas de Paris, a pobreza, os velhos, né, abandonados à própria sorte nas ruas, por outro lado, ele tem uma coisa da moça que entrega jornal, que depois é atacada por um tarado, tem isso no filme. E essa é uma cena ficcional, né, introduzida num filme que aparentemente também é documental, mas ele é um documentário que também ele, como, até como o Felipe citou, né, essa linha entre a ficção, a realidade e a própria construção, né, narrativa do cinema não existiam tanto, e o Alberto Cavalcanti faz isso muito bem nesse filme. Ele fez antes do Dziga Vertov? Foi antes? O filme é de 26. É antes, né, porque é 29, né, o mesmo filme. Olha só. Uma coisa interessante, Marco, é justamente essa questão, se a gente pensar em Belle Époque, né, essa ideia de que a tecnologia, de que a ciência, de que a burguesia no topo, né, ela é dona, ela está com a faca e o queijo na mão, né, ela é dona da riqueza, então você tem muitas cenas focadas no urbanismo. Né? É a lógica da Belle Époque. Claro que na Europa, destruída, arrasada pela guerra, você vai ter um outro foco. Né? Uhum. Inclusive, o lado urbano, ele deixa de ser um pouco... ele vai ser ressaltado com Dziga Vertov, por exemplo, em Moscou, mas o cinema, vamos dizer, construtivista, essa coisa do cinema de propaganda soviético, vai ter o viés rural. Né? Então, uhum. E justamente como a máquina vai ser importante para transformar, revolucionar o campo. Né? Então você tem muita cena de trator, muita cena de trigo virando pão, né? Aquela uhum. coisa da indústria, sabe, o setor primário se transformando no terciário e por aí vai, lá na União Soviética, né? Na Ucrânia, claro, né? Na União Soviética como um todo. Né? No caso da Belle Époque, vamos dizer, nos Estados Unidos, que a gente tem muito, né, se a gente pensar em Dumb Vagabundo, né, essa coisa da crítica social tem um romantismo por trás. Uhum. Né? A gente tem o Charlie Chaplin, aquela coisa meio ingênua, inocente. Mas na Europa, sem inocência nenhuma, com o horror da guerra, da Primeira Guerra que foi lá na Europa, né, que o bicho pegou mesmo, você tem gente faminta pelas ruas, gente desempregada. Uhum. Né? Então, muitas sequências desses filmes, né, ou são poéticos, vinculados a sonho, né, ou a um pesadelo mesmo, né, uhum. Assim, em termos de crítica social. E aí a gente tem a psiquiatria, o surrealismo, né, e os outros uhum. movimentos artísticos. Né? Em 24 você tem aqui um outro filme, só para citar rapidinho, e bem dentro disso que você está falando, que é o Entre Atos, aquele filme que é do Francis, do René Clair, né? E o filme começa com dois caras, né, que é o Francis Picabia e o Eric Satie, eles estão jogando xadrez no topo de um prédio, só que eles estão brincando com um canhão no topo de um prédio, né? E ao mesmo tempo que ele vai mostrando a vida ali da cidade de Paris, etc., em um determinado momento do filme tem um cortejo fúnebre, e puxado por um camelo, e tem uma multidão de pessoas que vai correndo atrás do cortejo fúnebre, fazendo pulinhos, e o pessoal todo bem vestido, muito isso é um humor escrachado, tipo Monty Python. Eu me lembrei muito disso da maneira como Monty Python, mas é uma forma também meio engraçada e até divertida de lembrar que toda aquela a civilização europeia, todo aquele sofisticação dela, ela também levou à guerra, ao horror e à morte. Então você tem nas ruas de Paris aquele enorme cortejo fúnebre cruzando. Eu imagino na época que isso foi filmado, aquela multidão seguindo um falso cortejo fúnebre puxado por camelos e com as pessoas vestidas de preto, todas andando e dando pulinhos. Como deve ter sido a filmagem disso, né? A polícia acho que nem apareceu lá, né? Talvez. Visão mais surrealista, né? Você uhum. tem a crítica, tem o humor, tem a sátira, mas é um surrealismo ao passo, né? Que se a gente pensar aí né, assim, a Europa com esse sentimento, né? Assim, esse surrealismo tipo Marcel Duchamp, até dadaísmo mesmo, né? Tem alguns uhum. filmes que não vão fazer sentido nenhum, porque, como a Angélica estava falando, né? O Felipe também estava falando, essa questão de tentar como construir uma história. Como fazer uma história? No cinema isso não está dado, então isso vai ser trabalhado uhum. e vai ser inventado, né? No caso da União Soviética, as sequências, vamos dizer assim, você vai ter lirismo, claro, né? Você vai ter os campos, né? O vento lá nos campos de trigo e tal, mas você vai ter uma espécie de sentimento mais realista, vamos dizer assim, de solidariedade. uma propaganda, né? Vai ter a questão da crítica social, a exploração da burguesia, né? E aí a ideia de mudar o mundo, de transformar o mundo. Sim. E para o bem ou para o mal, né? A gente tem essa ideia de transformar o mundo no cinema em tudo isso que a gente está falando, né? Seja nessa coisa da Belle Époque, né? No surrealismo, lá na montagem soviética, né? No cinema de terror, né? No cinema megalomaníaco de vários desses diretores, a ideia de transformar o mundo através da tecnologia, através da máquina, do cinema, né? Da câmera, por exemplo. Né? Então isso é muito importante, né? De se falar nessa época. Já, Felipe, quer acrescentar alguma coisa? Não, pode falar. Não, já que você está falando nisso, também eu acho legal a gente citar essa coisa. A gente fala muito hoje, vou citar o nome do Christopher Nolan, por exemplo, que você tem essa coisa da narrativa que muda o aspect ratio da tela, o IMAX, né? Você tem as cenas panorâmicas, as cenas que mais fechadas. E em 27 você tem o Abel Gance com espetacular. O Napoleão, em que você tinha o tal do Polyvision. Você tinha três telas de cinema simultâneas. Eu podia acender a tela do meio para ter um close no personagem, no caso Napoleão, por exemplo, né? E quando havia uma cena de batalha ou uma cena de exército se movimentando, eu acendia as três telas e criava uma panorâmica mudando o aspect ratio da tela, como você faz em IMAX hoje. Isso era 1927. Sem contar as gigantescas cenas de batalha com milhares de extras e alguém com a câmera se movimentando pendurada pelo campo de batalha. Você tem a cavalgada, o Napoleão fugindo a cavalo dos perseguidores e a câmera presa em um dos cavalos e ela se movimentando no meio dos outros cavalos ali que estão correndo, dos inimigos dele. Essa cena da fuga dele, que ele foge da cidade onde ele foi criado, né, onde ele morava, inclusive, num determinado momento do filme. É a grande inspiração para a cena da fuga da Arwen com o Frodo e o Senhor dos Anéis. Olha como influencia até hoje. Sensacional, né? E só para concluir essa coisa sobre esse filme do Napoleão, que é um dos filmes mais ambiciosos e absurdos que já foi feito, né? Tanto é que eu acho que ele é muito menos falado do que Cidadão Kane, por exemplo, ou Intolerância do D.W. Griffith, para citar dois, porque ele é um filme francês, na verdade. Exato, né? Exato, não é então, Hollywood. Exato. E tem uma cena interessante em que ele se passa também durante a questão do pouco antes do início do período do terror durante a Revolução Francesa. Tem um momento em que você tem o Napoleão fugindo num barco e o barco sendo castigado pelo movimento das ondas. A câmera amarrada no barco, sim. Isso. E sim, dentro de uma das conferências ali dentro das discussões acaloradas dentro da Revolução, em que o Robespierre ele inflama a multidão contra o Marat e contra o Danton, a multidão em ondas indo para cima deles é o mesmo movimento das ondas do mar atacando Napoleão, e isso é feito com uma montagem paralela, isso em 1927. Então, para as pessoas terem uma ideia da inventividade visual, tem vários momentos também que o Napoleão se espelha numa águia que tinha na escola onde ele estudava, na escola militar, né? E as várias cenas em que ele tem determinados momentos em que a águia entra no set e pousa do lado dele, a gente fica até hoje pensando como é que os caras fizeram isso naquela época. Quem tiver curiosidade de assistir, vale. Tudo bem, é um filme de 5 horas e 15 minutos, né? É um pouco complicado. Isso. Mas tem muitos excertos e tem uma versão de 2 horas e meia também, que é mais fácil de encontrar. Quem tiver a oportunidade de ver, não deixe, porque você vai o tempo todo pensar como esses caras fizeram isso. Você tem difusão, né? Você tem o split screen, né? Só que em 9, 12 câmeras. Isso. A câmera pendurada no lustre. Assim, é um negócio. É muito antes de Carrie a Estranha, onde a tela era dividida em 3-4 partes, em Napoleão tem momentos em que ela é dividida em 9 partes. Exato, é impressionante. A cena lá, que é impressionante do Game of Thrones, lá da cena do pessoal sendo soterrado pelos cadáveres, você tem essa luta na Revolução Francesa, né? Aquele povo todo frenético, cheio de gente ali, de lama pra todo lado, gente pulando uma em cima da outra, e o cara com a câmera ali, né, amarrada ali no meio. É um negócio, assim, É um filme desses megalomaníacos que realmente, né, quando a gente fala de Orson Welles e tal, né, o pessoal, né, se esquece, né, do Abel Gance e, claro, do Napoleão, né, que são um dos maiores megalomaníacos de todos os tempos, né? Então, é uma obra espetacular e vejam, né, quem não quiser ver a versão, né, de 5 horas... Né? Eu tem a condensada. Opa. Eu queria perguntar um negócio aqui, né? Porque a gente tá falando muito, claro, de cinema mais antigo, né, e tal. O Douglas construiu essa pauta de cinema um pouco mais antigo, porque sim, é importante tratar disso, né? Mas eu queria saber o que vocês acham desses que chamam, porque a gente tá falando de narrativas, né? Do que chamam desses filmes não verbais, né? Porque a gente tem uns exemplos que a gente até debateu anos atrás, né? Quando nós falamos da trilogia Cátice, Baraka e Sansara. A gente falou do Dziga Vertov, a gente lembrou o Marcelo Mazagão, né, com o seu... Nós que aqui estamos por Voz Esperamos e 1,99 o supermercado que vendia palavras, né? E eu queria saber a opinião de vocês, porque isso daí é uma espécie de narrativa. É interessante que é uma construção, né, de imagens e tal. A pessoa está contando uma história através de cenas e tal. Por exemplo, quando a gente assiste Sansara, a gente vê que a temática é o ser humano e a religião, né? E tal, tem aquela coisa religiosa, aqueles ermos, né? Uhum. Recordando que é do Ron Frick, né? Pra gente mencionar. E eu acho interessante, já que a gente citou o Dziga Vertov, queria saber a opinião de vocês sobre isso também. Se o Felipe conhece também. Pra gente falar de diversos tipos de narrativas e, quem sabe, até de tempos diferentes também, de épocas diferentes. Nos anos 50... Né, a gente falou em off na construção da pauta, lembra do Stan Brakhage, né, que ele vai fazer uma série de filmes experimentais, né, com tinta pintando diretamente no filme, né, na película, e ele inclusive vai morrer por causa disso, né, a tinta vai destruir o organismo dele, né, que é chumbo, né, o chumbo vai morrer de câncer, coisa assim, né, mas quando a gente estava falando no começo do cinema-teatro, né, assim, quer dizer, do teatro como essa experiência de espetáculo, que é um pacto entre o espectador, vamos dizer assim, e o autor, né, e os atores, e quem está construindo a obra, né, o Brakhage, ele vai fazer uma coisa muito interessante num filme que vai ter lá nos anos 50, que é de uns amigos que vão ficar num deserto, né, como é que é, eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas é um filme de 50 e pouco, que é tipo uma casa assombrada que eles vão parar, e eles ficam presos com o carro quebrado ali no deserto, eles vão para essa casa, e a gente tem uma série de narrativas contadas, o filme é mudo, é em 50 e pouco o filme, né? 54, 55, é por aí o filme, né? Mas tem dois garotos lá que ficam com ciúme, né, e querem brigar por causa de uma menina, né? E tá todo mundo ali dentro daquela casa abandonada, e aí mistura, lembrou muito Faster, Pussycat, Kill Kill, saca? E misturou muito essa ideia de casa assombrada, né? E aí, como o Stan Brakhage, ele gostava muito de fazer cinema experimental, o filme é baixíssimo orçamento, você tem uns estudos sobre luz e sombra nessa casa assombrada, porque ele teve que filmar, tipo, em pleno meio-dia, pra luz entrar na casa, né? E aí tem vidro pra todo lado, tem madeira, saca? Assim, pra ficar na frente, pra fazer sombra, então, nos enquadramentos, né? Legal, né? Assim, tem as coisas muito legais que o próprio... Parece uma coisa da Maya Deren, né? Lembra um pouco o trabalho dela. O nome desse filme é Janelas Sem Vidros Lançam um Reflexo Terrível. Bonito nome. Que nome maravilhoso. Sim. Eu não ia lembrar do nome do filme, né? É uma poesia só no título. Parabéns. Pô, né? Mas assim, é justamente isso. Porque ele gosta de fazer muito estudo sobre luz. E, cara, com certeza Ingmar Bergman também viu muito, sabe? Bebeu muito disso aí também, né? Pra fazer aquelas cenas da Fonte da Donzela, sabe? Aquela coisa da luz, da iluminação, né? Porque não necessariamente a palavra vai contar uma história, né, Angélica? Né? Não necessariamente o diálogo vai contar uma história, né? E quando a gente fala de megalomania, por exemplo, do Napoleão. Como é que interessante a gente mostrar as filmagens mais loucas, absurdas e megalomaníacas, né, filmando águia, filmando o barco, filmando lustre, filmando gente na lama, né? Então a gente tá falando de megalomania não só na história, mas estamos falando também na construção da obra, né? Ou então, quando a gente quer fazer estudo sobre luz, né, sobre, sei lá, o que está se passando no psicológico, na cabeça desses jovens que estavam brigando pela namorada, né, e aí você tem luz e sombras ali também. Então, assim, não necessariamente você vai precisar de palavras para contar, uhum, né, a história. Exatamente. Até no cinema lá da União Soviética, essa coisa do patriotismo, do herói camponês, né? Você tem isso muito, quando ele se levanta, camaradas, vamos lutar por um mundo melhor, né? Vamos usar a força da solidariedade, tal e tal e tal, para derrotar esses burgueses safados, né? Então, assim, você tem, não precisa necessariamente do diálogo, mas a forma como, né, o plongé, como você vai mostrar o personagem, né? Tudo isso conta história, né? E nessa época, as histórias eram contadas das formas assim, né? Desde o Porco Maluco Dançando até os vários contos da Alice no País das Maravilhas, né? Que tem vários que se perderam, né? Ou as obras clássicas, Fausto, né? Que existem aos montes, mas que você dá uma liberdade criativa para o diretor fazer muita coisa. Não, e a gente não tá nem falando do Jan Schwankmeyer, né, que a gente já viu umas coisas do cara, que é uma parada muito louca, o cara conta história através de, perdão, massinha. Felipe, já vou te dar a palavra, o cara conta história através da movimentação, né, do registro de carne, de coisas estranhas, né, e tal, né. Uhum. Desculpa, cara, essa, eu acho, primeiro que, assim, respondendo a tua pergunta, tanto o cinema contemporâneo quanto o mais antigo se valer dessas histórias para poder contar as suas próprias histórias, mesmo com uma narrativa mais moderna, é um negócio que funciona muito bem e que tem tudo a ver com o cinema. O cinema é uma arte que precisa necessariamente do passado para que o presente funcione. Então, é uma questão de escalada mesmo, assim, o que o Eisenstein faz de modernizar a edição, né, o cinema soviético faz de modernizar a edição, colaborou pro Chaplin fazer o que ele fez, colaborou com o pessoal do expressionismo alemão em boa parte do tempo, e colabora até hoje. Então, assim, eu acho que é totalmente natural e eu acho ótimo que se faça esse tipo de reverência, desde que não seja uma reverência necessariamente cínica, né. E aí você pega, sei lá, até filmes da Marvel aí que a gente sabe, tá cansado de saber que não são cinema, né? O Scorsese falou e a gente assina embaixo porque a gente não vai contra Deus, né? A gente é cristão. E, cara, até eles conseguem fazer algumas referências, algumas são legais, outras são simplesmente cínicas. Se não for cínico, eu acho que vale a pena pra caramba. E às vezes é tão cinismo também, o cinismo também tem seu valor, né, Rogerinho? Agora, isso partindo das histórias que a gente tá vendo, pô, cara, a época do cinema mudo, boa parte do que a gente considera hoje como cinema de horror clássico já tinha suas versões lá. O Douglas separou uma versão de A Queda de Casa Usher, não lembro se era anos 1910 ou 1920, que é sensacional. Alice tem dezenas dela. Tem um Frankenstein curta-metragem, inclusive esse é fácil até de achar no nosso YouTube, que tem envolvimento até do esqueci o nome do cara. Do Edson. Que, porra, cara, que acho que é de 1910, cara. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Tu tava falando da Queda da Casa de Usher do Jan Epstein, né? É sensacional, isso. É fantasmagórica, estranhíssimo. É, ó, tem uma versão do Frankenstein de 1910, do J.C. Lidauli, que tem o movimento Thomas Edison. E assim, aí você vê a versão do monstro de Frankenstein, que é completamente divergente do que a gente entende hoje como uma versão moderna, né? Porque o Boris Karloff meio que monopolizou a imagem do Frankenstein, tanto que quando a gente até gravou sobre eu, o Marcos e a Angélica aqui sobre o filme do Kenneth Branagh, né? O Frankenstein de Mary Shelley. Quando eles botam o Robert De Niro pra ser a criatura e ele não tem aquela aquela vestimenta tipo os monstros ou o tropeço, as pessoas ficam assustadas, né? Mas a descrição da Mary Shelley é o que tá no filme de 1910 e é muito parecido com o que o Robert De Niro faz. Então, até essas referências, elas vão se modificando. E, porra, o Alice, o nosso Douglas separou um Alice aqui pra gente ver, que é muito legal. Assustador, é um pouco... Pô, meu irmão, aquele, o coelho do Alice é claramente aquele coelho do meme da criança chorando no colo do coelho da Páscoa, cara. Aquilo é... E tem uma outra versão de 33, que eu não me lembro se é falado ou não, que essa então já entrou pros anais aí de estranheza. Mas você vê o que acontece no de 33 e que influenciou a Disney depois para fazer o seu filme. Eles podem falar que não, mas ok, a gente sabe que foi influência assim. Tem a ver com isso daqui. E como, para ficar legal nas imagens, né, em preto e branco, normalmente, né, no máximo os caras pintavam... filme por filme, que nem o Georges Méliès fez e que foi muito bem retratado no filme no Invenção de Hugo Cabret, do nosso Martin Scorsese, ainda assim, pô, era um negócio que era em preto e branco, então as maquiagens precisavam ser muito fortes, as atuações precisavam ser muito marcadas, tinha que ser um negócio meio teatral, porque é a pantomima, você não tem... né? Pois é, você não tem a voz, você tem que apelar pra isso, né? Você tem que apelar pra pantomima, não tem jeito. E, cara, é muito bom. Tem uns momentos ali que fica um pouco complicado, especialmente quando os filmes não têm a trilha ali, a trilha musical acompanhada. Eu lembro que eu vi, acho que o Brasa... Me ajuda aí, gente. Brasa Dormida. Isso, o Brasa Dormida. Ou a cópia que tem no YouTube, eles não colocaram nenhuma música. É, pra Roberto vocês... Mauro, né, brasileiro. Isso, mas nem Tangerine Dream não colocaram? Nem botaram. Tá bom, tá bom. Cara, é impressionante. Né? 7 em cada 10 tem Tangerine Dream. Mas, cara, mas assim, boa parte, a pesquisa do Douglas até é muito pontual nisso. De fato, assim, boa parte dos filmes, eles eram exibidos no cinema sem trilha absolutamente nenhuma. Algumas tinham trilhas e boa parte dos... Até daquelas cartelas coloridas que a gente vê, inclusive nos filmes famosos, como o Golem, o Gabinete do Dr. Caligari, acho que os do Fritz Lang menos, porque o pessoal já consegue resgatar, e os do Murnau também não. Então, assim, Nosferatu dificilmente você vai achar numa versão que é tão diferente, mas o Fantasma da Ópera, o Corcunda de Notre Dame, você vai achar esses filmes com uma trilha que é colocada posteriormente, que às vezes casa, às vezes não. Então, assim, nessa época acho que era até difícil de você considerar que o cinema era uma arte audiovisual, porque era basicamente só visual, né? Porque não tinha. Algumas era vezes ao tinha. Vivo, né? Era tinha apresentação ao vivo. Tinha algumas que tinha música ao vivo e outras não. Mas, cara, é preciso que tenha essas atuações muito demarcadas e visuais muito chamativos e assustadores para chamar a atenção do público. E, de certa forma, isso acabou colaborando, porque, enfim, você pega o Bela Lugosi, lá nos filmes da Universal, o Drácula dele, ou a criatura de Frankenstein mesmo, do Boris Karloff no filme do Frankenstein, o próprio Freaks, cara, que dali tem influência direta de todo o visual dos monstros, ou das criaturas fantasmagóricas que tem nesses filmes, e que tem até no Méliès, cara. O Douglas separou um filme que, cara, eu achei sensacional. Aliás, até vi um outro que também é na mesma pegada, que é o Eclipse do Sol na Lua Cheia. Que é erótico, né? Ele tem uma pegada erótica. Cara, o Méliès, ele era... Safadinho, ele era correria, né, Leque? Ele era... Cara, esse lance, o Sol e a Lua, um se colocando na frente do outro e fazendo uma ideia de transa. É, pra tu ver como a caretice, ela vai... tomando o tempo e ela vai mudando. Graças a Deus é uma coisa cíclica, né? A gente tá vivendo numa época meio bizarra, assim, das pessoas negarem pra caramba o sexual, né? Tipo, bom, a Netflix tem que ter um botão pra poder pular cena de sexo. Cara, nossa, não, assim... Fala sério, né? Eu acho ridículo que, assim, exista tanta nudez explícita hoje em dia gratuitamente... Ok, a gente pega, sei lá, os filmes que tem a... Esqueci o nome da menina que fez Natal Sangrento, fez a Trash no A Volta dos Mortos-Vivos. Linnea Quigley. Você pega os filmes da Linnea Quigley que, pô, todos os filmes ela tá semi-nua. Era um negócio exagerado? Era. Era machista pra caralho. A gente não tá discutindo isso. Agora, você, por conta de um extremo, você apelar pro outro de não vamos ter cena de sexo nem... Pô, cara, não. Por favor, assim. O sexo faz parte da vida. Sem sexo você não estaria nem vivo. E aí você vê o Méliès fazendo um negócio desse lá nos anos 1900, você percebe que alguma coisa se perdeu, né? As pessoas foram encaretando e, infelizmente, essas modas voltam, né? Isso. Ô, Felipe, Felipe Douglas, isso me lembrou... O Douglas tinha sugerido o filme lá da Heroína Vermelha, que é o primeiro Wuxia, né? Um dos primeiros. E se você, quando você assiste ao filme, os filmes Wuxia atuais, ou até das últimas décadas até, eles são muito pudicos, né? Eles têm bastante a ver, claro, ação, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe das pessoas usando aquelas cenas de batalha, de luta impressionantes, usando todo tipo de efeito, mas eles são extremamente pudicos. Esse filme, impressionantemente, que é um filme dos anos 20, até anterior a isso, né? Tem cenas de nudez. Tem. Ele é um filme muito menos pudico do que se você assistir um Wuxi agora, de hoje, né? E é curioso isso. Ele, né? Ele tem mestre Pai Mei que agarra flecha no ar e taca de volta no ar que ele mata ele. Assim, dizem que é o primeiro Wuxi, mas não era, né? Porque é aquela coisa, é porque esse sobreviveu, né? Então a gente não tem os outros registros. Mas aí ficam falando que esse é o primeiro Wuxia de fato, mas não. Você tinha o Pai Mei excelentíssimo, mas assim, é um filme maneiríssimo, né? Que ele vai justamente ensinar a história da Beatrix Kiddo, né? O Pai Mei que vai ensinar a moça a se vingar do, né, das outras dinastias que estão lutando pelo controle da China, né? Então, assim, é um negócio. Esse filme ele é precursor do Kill Bill. Ele é precursor do Eles Me Chamam de Caolha, com certeza. Do. Sim. Né? Então Safe é o. No Blood, do... Nossa, gosto bastante deles, A Chama de Caolha. Muito bom. Aqueles filmes japoneses dos anos 70 com a Mei Kokage, né? Sword and Fury, né? Lady Snowblood, né? E assim, a indústria chinesa lá nos anos, nos anos 20, nos anos 30, né? Vai ter muito. A gente está falando dessa retroalimentação, né? Muita coisa do Buster Keaton vai ser utilizada nesses filmes, claro, né? Mas ele também vai se vai evoluir, por exemplo, para o que a gente tem de comédia pastelão com ação, com essa ação frenética wuxia, por exemplo, com Jack Chan, né? Que ele também viu muita coisa do Buster Keaton, né? Mas a gente vai ter, por exemplo, um dos primeiros filmes mudo, né, que eu botei na pauta, que é uma comédia do cara que, para arrumar a namorada do. Para namorar a filha do doutor, ele começa a fazer as pessoas se quebrarem na rua, né? Porque o doutor tava sem paciente, né? Então, como é que é o nome do filme, gente? Peraí, eu já vou pegar aqui na pauta gigante que a gente fez, peraí. Laborious Love, né? Que é um filme de 22, né? Que nesse filme, o cara, ele é um vendedor de fruta, mas ele era carpinteiro, né? E aí ele tá com aquela paixão pela menina que era a filha do médico, né? Só que o médico tá sem paciente. E aí o médico fala assim, ó, você só pode ficar com a mão da minha filha se você arrumar paciente pra mim. Então ele constrói, com suas habilidades de carpinteiro, um tobogã na beira do restaurante, barra bar, né, que tinha ali um restaurante que o pessoal saía feliz e contente, e aí ele simplesmente transformava a escadaria num tobogã, mas o troço é bem pastelão mesmo, e aí a galera saía escorregando e caísse e destruía todo lá embaixo, todo quebrado, e aí as técnicas de quiroprático do médico, né, ele torcendo o pescoço, estalando coluna das pessoas, ele, pô, garantiu muito cliente, né. Esse filme se inspirou lá no Buster Keaton, né? Aqueles filmes da Casa Assombrada, né? Porque é uma retroalimentação, né? E é um filme chinês também, né? Exato, sinal. Um filme chinês. É um filme 22, chinês, muito bom. 22, né? E essa coisa da Hongxia, né? A Red Heroine, né? A gente tem esse lado do feminino, da mulher, né? Que é uma coisa muito polêmica, né? Mas se a gente pensar na época de guerra civil, de revolução, de transformação do mundo, né, no começo do século XX, a gente tem várias histórias de protagonismo feminino, né? A gente tem a história de uma atriz, é uma história até trágica, tá, Angélica? Da atriz da China, né? Que ela é Huan Lingyu, né? Ela fez um filme que ela faz uma prostituta, e aí descobrem que ela é prostituta, né? Só que, claro, não tem esse julgamento moral. Ela, inclusive, ela fala, não, que eu vivo nas ruas por causa do meu filho, eu quero sustentar meu filhinho e tal, né? Não tem esse moralismo, mas aquela coisa, né? A sociedade julga e tal, e ela acaba indo presa, né? Então, o diretor da escola, quando começa a descobrir que o filho da menina é uma prostituta, o diretor fica com pena, aquela coisa toda. O final é bem trágico, é o The Goddess, né? O filme de 34, né? Mas essa atriz, ela vai fazer um dos filmes mais, assim, a Huang Lingyu, né? Ela vai fazer um filme em que ela faz uma professora que vai começar a virar uma artista famosa, uma jornalista, uma pintora, né? Só que aí o que, que vai acontecer? Vai ter uma trama, né? Que ela não pode ter tanto sucesso, né? Os jornalistas vão ficar com ciúme e tal, e ela vai se matar na história, né? E caramba. Aí, na vida real, quando tem essa coisa, né, de triângulo amoroso, né, e tal, né, a história tinha uma questão dessa de triângulo amoroso, e ela já tinha feito o papel da prostituta, os jornalistas da época começaram a fazer uma série de reportagens diminuindo a atriz, né, na vida real, né? E ela, no mesmo ano do filme, ela se mata. Né? Ela se suicida. Absurdo, né, meu? Né? Então, assim, eu tô vendo aqui, esse daí eu não assisti, eu tô vendo aqui as imagens, os pôsteres, né? Porra, parece sensacional. É de 34 esse filme, né? The Goddess, né? Esse filme da que ela acabou se matando de 35 é o New Women, né? As Novas Mulheres, né? Que, assim, é um filme interessantíssimo também, né? E, assim, é aquela coisa, é o protagonismo feminino dentro de uma sociedade que está em plena transformação social, né? A gente está falando da China dos anos 20, dos anos 30, né? E tem essa questão aí de como a mulher vai lidar com essas transformações e com o moralismo da época também, né? Sim. Isso me lembrou as várias versões que tem da Mulan, né? Que, sim. Que é aquela, né, moça que se insere no exército vestida de homem e acaba virando depois general e tudo mais, né? Que era um grande sucesso do teatro na China, ali no início do século, e a cada 10 anos os caras faziam uma versão, parecia Jane Austen, né? Enfim, e também porque na verdade ela acaba virando uma espécie de símbolo do protagonismo da mulher nessa mudança, né? Na sociedade chinesa, né? A Mulan. Sim. E tal. E, enfim, é um negócio interessante. Tem diversas versões aí, como eu falo, né? A cada 10 anos eles fazem um novo, os chineses, né? Os americanos agora começaram a fazer também, mas não vai vingar, porque é uma bomba. Menos o desenho, né? Exato. Nessa mesma época, o Marco, é de 33, o filme Ecstasy, lá no leste europeu, lá da Tchecoslováquia, né? Que também vai ser extremamente polêmico, porque vai ter uma mulher que aparece pelada, assim, no frontal, em 33, né? E nesse filme, o Ecstasy, é justamente a ideia de que ela é aquela coisa, né? A mulher, no papel social da época, né? Ela é obrigada a se casar com um homem muito mais velho, só que aí ela não consuma o casamento, eles acabam se separando, tem a história do divórcio, e ela volta pro campo. Que essa é uma temática muito recorrente no leste europeu, essa coisa do urbano versus o campo, né? E aí essa moça, ela volta, a Eva, olha aí, ela vai e encontra o Adão dela lá no campo, né? Que ela tá tomando banho, só que a égua que ela tá usando, né, pra passear no campo lá da família dos pais dela, ela vai embora pra achar um namorado, o alazão lá, né? E aí ela fica lá o alazão. Quase eu saio, mas vai dar tudo certo. Se eu fosse mudo, viu? Se fosse filme mudo, né? Era só mostrar o cavalo lindo, magnífico, né? Não precisava mostrar as cenas de natureza, né? Pra mostrar a psicologia dela, né? Sensacional, né? Ela pelada na relva, no campo, né? E aí tem essa coisa é do psicológico também. Tem muita coisa de Bergman aí também, se a gente pensar nessa coisa persona. Bebeu pra caramba, né? Sim. Pô. Você tem umas cenas de claro escuro, sabe? Ela dentro da casa presa, só que aí tem uns fachos de luz que entram pela janela, ela buscando liberdade e ela buscando desejo sexual. Tem uma das cenas controversas de sexo, claro, não é explícito, mas tem a cena de orgasmo, né? Ela fazendo sexo, Adão e Eva fazendo sexo, né? E colar de pérolas caindo, né? Olha o Batman e um beijo, né? Mas tem essa coisa da cena do orgasmo mostrado aí. O filme foi um escândalo na época, mas a União Soviética tinha muito disso, de quebrar esses tabus, né? Tem um... Para além, né, se a gente pensar em outras minorias, você vai ter o The Black Skin, que é um negro que veio dos Estados Unidos, né? Ele era um operário que trabalhava lá nas fábricas dos Estados Unidos. Ele vai trabalhar na União Soviética e aí ele tem um choque de realidade quando ele vê que não tem segregação, né? Porque, claro, é filme de propaganda, né? Então a União Soviética está querendo mostrar o lado podre dos Estados Unidos, né? Então, o homem negro, ele vai pro leste europeu, né, fica impressionado com a liberdade que ele tem de andar na rua, de trabalhar, de ser feliz junto com os outros, mesmo ele sendo negro, né? Uhum. É, claro, né, aquela questão da propaganda e tal, mas tem muito isso, a preocupação. Olha, tem um filme da União Soviética que é uma comédia, que eu não vou lembrar, cara, deixa eu ver se eu acho aqui, gente. É o Bad Sofa, The Bad and the Sofa, que é um filmaço, que é uma comédia de triângulo amoroso, né? Esse cara, né, que é o carpinteiro e tal, o protagonista, ele mora com a mulher e tal, só que a mulher não gosta dele porque ele é um mala, e aí ele precisa ir trabalhar pro exército soviético, né, lá longe. Só que antes ele deixa o amigo dele morar no sofá, né? É uma kitnet, né? E aí, bed em sofá, né? A mulher, teoricamente, vai dormir na cama e o cara vai dormir no sofá, né? Então, assim, claro que quando o cara vai embora, acontecem muitas confusões, né? Então, assim, é um filme sobre um trisal e depois sobre um casal, porque quando o cara volta, a moça fica triste, melancólica e vai embora, né? Então fica só o Kolya, que é esse carpinteiro maldito, né? E o Volodya, que é o terceiro agente aí, né? Ele morando no sofá e fica os dois juntos no final, cara. É um negócio. O filme é de 27. Caramba, que história. O filme é de 27 e a mulher vai morar no campo com a família, porque ela não tá satisfeita com a vida. Então tem muito disso, sabe? O filme é de 27, é trisal e depois um casal... E as pessoas achando que a não monogamia é de agora, irmão. Se no mundo animal já existe muita putaria, na natureza vai também ter. Isso aí é ligado. Queria perguntar uma parada pra vocês também, que não é nem pra trazer polêmica, porque não vou nem mencionar quem é que falou isso, né? Uhum. Mas às vezes eu converso com o Marcos, né? Porque é assim, né? Às vezes você pega aquele crítico de cinema e o cara pega, faz um vídeo assim, olha, esse filme aqui no lado direito, essa cor e tal, esse objeto tá pra destacar certa coisa, né? Aí, assim, uma parada que eu tô compartilhando com vocês, né? Porque aí você vê, assim, que a pessoa tem uma perspectiva, porque tem a perspectiva, eu gostei que o Douglas tá trazendo cinema, filmes de diversas regiões, é o nosso papel, né? Mas porque isso daí também muda o jeito como você observa, você analisa cinema através da arte. Por que que eu digo isso? Porque me lembrou que na época eu falei, eu tava assistindo um documentário, vários documentários sobre cinema, né? A forma cinematográfica, pontos focais, assim, e aí os caras, a dado momento, falam assim, mostram um quadro, tá, tentem visualizar, um quadro enorme, onde tem diversos círculos, de diversas cores e com texturas diferentes e tal, e é uma espécie de quadro, assim, que é um quadro que é uma arte oriental, né, não lembro se é qual região do Oriente é, agora me falhou, né, mas você vê que não tem um ponto focal. Tudo no quadro tem um ponto que é para você olhar. Então eu pensei assim, olha só, a arte do cinema também, né? Por isso eu já trago, puxo essa conversa para saber também de vocês a opinião, né? A arte também tem isso, às vezes o cara não quer colocar no filme, ou então você fazer uma análise cinematográfica, você dá isso como correto e a única perspectiva, é uma visão ocidental da coisa. Né? Isso aí, que tem a visão oriental, que você vê que o quadro, um exemplo X mesmo, não tem a direita, esquerda, baixo, cima, todo quadro é uma visão que tem que ser colocada em perspectiva de quem está apreciando, né? Então, é a lógica só pra... de contemplar, né? É a lógica contemplativa. Isso, a lógica isso. De que não tem que ser um troço rápido, frenético, edição videoclipe, MTV, né? Porque tudo agora tem que estar mastigadinho, não é isso, gente, né? Os três atos, né? Isso, me dá uma bronca disso, três atos. Os filmes da Marvel, que o Felipe tava falando, tem que ser tudo, né, bem clichê, bem mastigado, bem já saturado, né? Pro pessoal entender imediatamente, não necessariamente. Né? Cara, eu nem sei se é só uma coisa oriental, porque talvez eu esteja um pouco viciado nisso, porque um dos caras que eu sigo muito nas redes, que é o Alexandre Link lá do Quadrinho na Sarjeta. Adoro. Ele é bom, né? Eu já gravei até com ele, cara. Uma vez a gente falou sobre o quadrinho do X-Men, o Deus Homem, Homem, Deus Ama, o Homem Mata, que aliás é um quadrinho sensacional. Procuram lá, Utopia X. Se quiser depois eu linko, que é um quadrinho inclusive que fala sobre preconceito racial, tiruliruli, mas ele fala sobre, ele tem falado muito sobre antropofagia, sim, isso, é difícil. Isso, da Semana de Arte Moderna, né? Sim, e sobre um autor brasileiro, cara, não vou conseguir pegar aqui, mas enfim, ele fala um pouco sobre antropofagia cultural. E é baseada no escrito de um... agora não lembro se é o... Antropofagia Cultural, peraí. Pode falar. Não é o... É o Mário Quintana? O Oswald de Andrade? Eu acho que é o Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, né? A antropofagia cultural. Então, assim, que fala sobre esse lance de... A partir do momento que você consome... Oswald de Andrade mesmo. Isso, Oswald de Andrade. Que a partir do momento que você consome algo, você... Na verdade, a antropofagia cultural, ele tá falando sobre uma arte ir comendo a outra e se apropriando da outra, se misturando com a outra e fazendo esse jogo de influência. O cinema, acho que é mais fácil da gente notar isso, mas você vê isso em literatura, em quadrinhos, em várias coisas. O cinema, como é uma arte audiovisual e que ela prescinde da questão da evolução da forma de contar a história para poder funcionar, isso fica um pouco mais evidente. Mas a gente vê isso acontecendo muito no nosso cinema. E às vezes até com gente que não necessariamente tem estudo teórico, não. A gente estava brincando lá no começo do podcast, falando sobre filmes que foram perdidos e tal. E boa parte da nossa cinematografia brasileira, inclusive falada e colorida, foi perdida. Esses dias eu escrevi sobre o A Praga, que é o filme lá do nosso Mujica. Esse filme ficou perdido por anos. Ele foi rodado em 1980 e só foi lançado em 2007 pelo Eugênio Pupo numa mostra, para uma sessão para poucas pessoas. E agora em 2021 ele reeditou, remasterizou, refilmou, redublou para poder lançar no tem streaming. Você pega ele no streaming do Globoplay via Telecine. Inclusive tem um documentário lá, que acho que é A Última Praga de Mujica, que é muito legal. O Mujica, ele era um sujeito que... Ele não era erudito. Muito pelo contrário. Você vê ele falando, você percebe que... Cara, ele era semi-analfabeto quase. Ele não tinha não era um sujeito culto, ele errava pronomes. Ainda assim, é um sujeito inteligentíssimo e que fazia uso de linguagens cinematográficas muito, mas muito, muito, muito fortes para a época dele, que bebiam de várias fontes e que basicamente ele foi descobrindo sozinho, de observação ou de observação, assim, uma parada meio autodidata mesmo, de outros cinemas. Ou ele ia redescobrindo sozinho. Então, assim, esse tipo de coisa é uma parada que é bem comum no mundo todo. E, inclusive no Ocidente. O lance é que boa parte do cinema mainstream é essa coisa mesmo de que, não, temos que ser quadrados, não sei o quê, e tem que ser jornada do herói, a história tem que ter três atos. Cara, pra academia, jornada do herói, o Campbell em si, ele até é bastante respeitado. A jornada do herói, que é o resumo do Campbell... Lá no livro do Vogler, acho que é a Jornada do Escritor, aquilo dali, cara, é um negócio que não pega em academia mesmo. As pessoas falam isso como se isso fosse... Ai, nossa, desvendamos a Matrix. E não é. Não tem bíblia nenhuma, Douglas. Isso daí é uma forma de contar história. Se você pegar os filmes... Não precisa nem ser um negócio super surrealista, não. Não precisa nem ir no expressionismo alemão. Se você pegar os diálogos, por exemplo, você vai perceber que não é assim. Com certeza. Morreu o vilão. Morreu o vilão. O Dario Argento acaba o filme. Acabou, irmão. O vilão do filme, ele não é o herói. A história tem o fim que ela quer ter. Então, assim, a jornada do herói, ela funciona muito, especialmente quando você pensa no formato de desenhos animados da Disney. Pra aí, meu irmão, show de bola. Tranquilão. Pra Matrix, maravilhoso. Pra Senhor dos Anéis, ok. E eu não tô dizendo que esses filmes são menos arte do que os que a gente tá analisando aqui, não. Mas, cara... Existem, são coisas diferentes. Existem dezenas de... Porra, cara, um dos filmes que eu mais gostei desses que o Douglas sugeriu foi o... Caraca, não sei o que, Hand. Esqueci o nome dele. Que é da mão. Da mão, é a Tiffin Hand. Isso, né? Tiffin Hand. Cara, que é um filme antigão, é antes de 1910. Sim, cara, é sensacional. É super curto também, não tem introdução nenhuma, o negócio é meio jogado. O sujeito é maneta, aí alguém resolve comprar pra ele uma mão. Por quê? Porque Deus quis que fosse assim. E aí, irmão... Cara, a coisa vai escalando, escalando, escalando e, pô, é quase um pré aquele filme maravilhoso do A Mão Assassina, do Rodman Flender. Cara, que, acho esse filme bom. As mãos de Orlak. Mãos de Orlak. Só que o cara aí, só que nesse que você tá citando, o cara, em vez de assassino, vira um ladrão, né? A mão gosta de roubar. Cara, é maravilhoso. A mão de Orlak é o pianista até a mão do serial killer do mal, né? E aí você pega, tem lá, obviamente, o Mão Assassina, que acho que é a versão mais óbvia disso, mas o próprio Sondheim se baseia nisso pra poder fazer a graça lá no Evil Dead Deus e no Army of Darkness, e no Ash vs Evil Dead, toda aquela história, até as séries baseadas nos quadrinhos do Charlie Adams, a série Família Adams, dos anos 60. Mãozinha. Tem isso, o Barry Sonnenfeld, depois quando faz os filmes dos Adams, tem isso. O Vandinha, hoje, da Netflix, tem isso. Então, cara, é um negócio que vai escalando pra caramba. E esse filme em si é, pô, divertidíssimo. Porque, o sujeito, ele não tem nem consciência de que ele tem uma mão que tá possuída pelo ritmo ragatanga, que ela tá completamente louca. Cara, é sensacional, assim, é muito bom. Genial. Você quer ver isso, Felipe? Quando a gente pensa nessa forma, nessas possibilidades do cinema, um cara que eu acho fantástico hoje em dia, que ele é atual e que ele bebe diretamente dos filmes mudo, é o Guy Madin. Né? Quando a gente pensa naqueles filmes surrealistas, malucos que ele faz, né? Que The Forbidden Room, que vai um monte de... Vai Isabella Rossellini, vai um monte de ator aí de Hollywood, né? Que todo mundo adora esse cara lá do Canadá, o maluco do Canadá, né? Que ele Drácula faz Marcos, dele, né? O Marcos adora o Drácula, eu falei isso agora. Não, o Drácula, exato. Ele tem uma série de filmes espetaculares e ele, assim, ele fez uma trilogia justamente porque ele ficou impressionado que mais de 80% dos filmes mudo desapareceram. Né? Então ele começa a contar e fazer as histórias dele, misturando tipo os filmes do início da era falada, com os filmes mudos, né? Aqueles filmes documentais, e claro, muito surrealismo, muito sonho. Né? Então aí você vai ter os covardes, como é que é? Se ajoelham, né? O Forbidden Room, você vai ter lá o Hospital Gimli, né? Você vai ter muito filme do Guy Madin, né? Que trata diretamente dessa influência do cinema mudo e não necessariamente tem início, meio e fim, porque quando a gente pensa, né, se a gente focar na lógica surrealista, psiquiátrica, psicológica, dadaísta, etc., não necessariamente um sonho tem início, meio e fim. Sim. Mas se a gente pensar num sonho ou num pesadelo como um espetáculo, né, que a gente está falando dessa lógica do pacto, né? O autor vai mostrar um espetáculo pra gente, mas esse espetáculo não necessariamente é a jornada de um herói. Esse espetáculo pode ser um sonho, pode ser um pesadelo, pode ser o cotidiano de Moscou, né? Pode ser a história de um camponês, de uma camponesa lá na China. Então, assim, né? São milhares de possibilidades, né? Ah, cara, você tem o... Desculpa, Felipe, pode falar. Não, pode falar. Não, isso, o Douglas falando isso me lembrou do filme do Mário Peixoto, Limite. por Sim. exemplo, que aí é um exemplo de um filme brasileiro que é muito influente. Na verdade, passou a ser influente nos anos 70, porque ele é dos anos 30, né? E você tem essa coisa, você tem esses três personagens aí, a mulher que fugiu da prisão, o cara que a amante morreu, né, e a outra, a segunda mulher, que ela tá vivendo uma depressão devastadora. E aí, como é que eu conto essa história, né? Como é que eu cruzo a história desses três personagens? Eles estão os três à deriva num barco no oceano, para demonstrar essa coisa do quanto eles estão apartados aí da realidade das pessoas normais, né? Das pessoas que não estão passando por uma crise de ruptura com elas mesmas. E depois eu inicio essa narrativa e daí para frente do filme eu parto para o cinema completamente abstrato, né? Mostrando padrões, formas, eu uso sobreposições, eu vou mostrar uma imagem, depois vou mostrar a mesma imagem em negativo, eu parto para uma longa sequência de contemplação da natureza para mostrar que o ser humano está desesperado ali, preso no desespero dele, mas o tempo para o resto do mundo ou para o tempo para a natureza passa de maneira diferente, está ali passando daquela maneira plácida enquanto você está se consumindo no seu desespero. É uma narrativa completamente desconstruída e que na época até das exibições que teve no cinema nos anos 30, as pessoas quebravam o cinema, né? Depredavam o cinema porque dava bug no cérebro da plateia, né? Quer ver, ô Marco, tem um, assim, pra falar do Tarkovsky, ô Tarkovsky, né? Tem um filme que eu não sei se, eu não lembro agora se é dos anos 70 ou dos anos 80, que é o Nostalgia. Uhum. Que é um filme que tem uma sequência de 10 minutos, o cara com uma vela na mão andando de um lado pro outro. Isso. Né? Que é justamente ele fazendo uma contemplação, né? É, assim, não é necessariamente uma narrativa, não é uma história. O cara tá tratando sobre o tempo. Ele tá usando de metafísica, só que uhum. um cara com uma vela e, sabe, ele falando, não necessariamente contando jornada de herói, contando uma história, ele simplesmente tá tentando entender no cinema o tempo. E aí é uma sequência de 10 minutos, o cara tentando andar de um lado pro outro da piscina lá, de uma água curativa, né, que tem ali no, na cidade da Itália, e ele tentando ir de um lado pro outro, se um vento apagar a porra da vela, e a vela apaga, ele volta tudo de novo, e aí começa tudo de novo, porque é um ciclo, né, de decepções, né, você não uhum. consegue chegar até uhum. o fim com a vela acesa, é infelizmente muito triste, mas, assim, e ele tá falando sobre fascismo ali, mas não tem um diálogo, assim, nessa cena específica, né, não tem um diálogo que fala sobre isso, mas ele tá uhum. falando do espectro do fascismo ali, dos escombros daquela cidade e a questão do fascismo, então assim é tudo sem diálogo, né, sem a uhum. tal da bendita jornada do herói, né, então são coisas, sim, né. Você pega aquele filme dos anos 20 também, Uma Página de Loucura, em que ele é um longa, né, enfim, mas você tem aquela sucessão dos delírios é um filme japonês, né, dos delírios das pessoas que estão ali naquele hospital psiquiátrico, né? Os personagens, eles não têm exatamente um arco dramático. Enfim, o filme todo é uma sucessão das fantasias e delírios que tem dentro da... A gente entra na cabeça desses personagens e vai podendo ver materializado o delírio e a distorção que a visão de mundo deles tem por conta da doença mental que os está afligindo. E a gente vai entrando naquilo. No final das contas, no final do filme, que era um filme que na verdade, o cineasta se aliou a uma companhia de teatro, né? Todos os personagens do filme aparecem e põem uma máscara para você saber que, olha, fizemos você entrar aqui nesse grande jogo de entrar na loucura desses personagens, mas não se esqueça, isso é tudo uma representação. Sim, né? Teatro, então, né? Isso aí me lembrou Jodorowsky com a Montanha Sagrada. Zoom out, final da Montanha Sagrada. Sim. Aliás, Angélica, Marco, bora Montanha Sagrada, hein? Vamos, Opa. Dia. Demorou, hein? Desde Bora. O dia que eu gravei, eu nem Bora. Te conhecia, acho, eu virei fã do Jodorowsky pra toda a vida, assim, eu virei fã do cara, assim, não, vamos marcar, bora lá. Bora. É lindo Beleza. Demais, é muito emocionante, chega a ser emocionante mesmo, é lindíssimo. Se você fosse ligar em Jornada no Herói pra consumir coisa moderna, você vai deixar de lado o David Lynch, que deve ser um dos deuses do cinema, cara. Você vai deixar de lado o Cronenberg, que é um cara absurdamente sinistro. E assim, o Cronenberg é até um cara mais fácil, entre aspas, de entender do que o David Lynch. Ah, o que dirá desse cinema mais antigo. Cara, nenhuma fórmula pode ser... As fórmulas, elas estão aí para você utilizar para fazer certas coisas, e eu jamais vou ser contra usar uma fórmula... Eu cozinho, tá ligado? E na hora de fazer... Fazer um pão, você tem que ter regras, né? Pra fazer o pão. Sim, né? Então assim, agora, o fato de eu saber como se faz uma massa de um pão, pão é um negócio que é consumido praticamente no mundo inteiro, né? Exato. Forma como se faz aqui no Brasil não necessariamente se faz na China. Então assim, a fórmula da Jornada do Herói, ela funciona pra algumas coisas, mas pra outras não. E não dá pra você chegar e ficar limitando a arte por conta de uma fórmula que uma pessoa achou, né, cara? Concordo muito. A arte é uma coisa muito complexa, né? A gente pode se pôr a analisar, conversar sobre, né? Falar sobre formas, né? Mas a gente falar que isso ou aquilo é o correto, essa é a maneira de você analisar cinema, que é para esse lado da tela que você tem que olhar, é isso que eu me questionei. Por isso que eu coloquei aquele exemplo, né? Eu falei, não, porque você tem cinema oriental, você tem cinema de todos os lugares do mundo e narrativas diferentes, maneiras diferentes de olhar uma sala. Perfeito. Tem lugares e países que você vai olhar para uma sala, vai olhar para a porta, né, dependendo do jeito como aquela nação está acostumada, né, a ter uma sala em si para se observar. Às vezes depende, é uma janela, às vezes é o chão, às vezes é o teto. Então eu só coloquei isso daí porque eu achei tão interessante que na época que eu assisti esses documentários, gente, eu não sei mais onde está, mas fala justamente disso, de narrativas cinematográficas, que eu falei, poxa vida, a gente fica o tempo todo analisando o filme do Alien, aí olha para esse lado dessa cena, e cara, sim, ok, naquele momento, cinema ocidental, ele está ali colocando uma cena X para você ver, né? Mas você vai ver o cinema oriental, outra coisa. Se a gente for falar da trilogia Apu, a gente vai falar de outras coisas, né? Sim. Então é meio por aí. E dentro desse o cinema oriental, pô, meu irmão, tem 200 mil países lá dentro. Exatamente, a gente, é muita coisa. A gente fez Halloween do Sudeste Asiático, tipo assim, a gente tentou abranger, porque é uma área muito, muito grande, mas, cara, tinha... uns 10 países ali, né, que a gente... Olha, a gente falou. Quase entrou em surto nessa daí, que foi muito, muito... Não vou dizer que foi fácil. Como diria um professor meu de química, é difícil, mas não é fácil. Agora, acho que a gente passou bem por essas histórias todas, mas a gente sempre deixou bem claro que, assim, olha só, o cinema da Tailândia tem suas peculiaridades, o cinema da Indonésia tem suas peculiaridades, e é isso, irmão. É tranquilo. Sim. Então... Por favor, acho que a gente já até gastou tempo demais com essa porcaria de Jornada do Herói. É porque, infelizmente, assim, o que a Angélica falou, que você complementou aí, Felipe, a questão é que a gente está acostumado hoje a tratar o cinema como sinônimo de entretenimento. E nessa época, onde as possibilidades eram infinitas, né, vamos dizer assim, a fórmula do bolo, do pão, não estava pronta, né, estava sendo criada, as possibilidades do cinema como objetivo não era só entretenimento, né? Uhum. Claro, você vai ter o entretenimento, você vai ter as histórias das Mil e Uma Noites, das histórias de terror, do Golem, Nosferatu, e por aí vai. Você vai ter Alice no País das Maravilhas, os clássicos da literatura. A gente nem falou daquele filme italiano esquisitíssimo do Inferno de Dante, né? Que é um filme espetacular, com aquelas cenas... barrocas, grotescas, né, de gente sem cabeça, né, de 1911, né? Isso, para quem está escutando a gente nesse momento, o Douglas citou, e é uma coisa muito interessante, quem conhece as gravuras feitas pelo Gustave Doré, que ilustram a Divina Comédia, é muito famoso, né? Esse trabalho desse gravador francês, e todo mundo já viu alguma imagem da Divina Comédia, sobretudo da parte do inferno, ilustrada pelo Gustave Doré. Você imagine um filme que pega as ilustrações do Gustave Doré, filme de 1911, e que só que faz essas ilustrações, reproduz essas ilustrações com atores e elas em movimento. Isso é algo que eu vou te falar que é lisérgico. Vale muito a pena ver. É um filmaço, né, assim, é uma viagem totalmente, o negócio é realmente, eu diria até, claro, por causa da colorização que a gente ficou, que disponibilizaram no YouTube, né, o troço é quase psicodélico, né, assim, é um negócio impressionante, mas aí que tá, para além, né, do entretenimento, você tem essa ideia da arte total, né, a gente falou do Larjan no começo do Cash, né? É, que tem justamente essa crítica, né? Muitas das obras desse diretor francês, né? Já vou pegar o nome dele, é o Herbier, né? Que ele vai fazer o L'Argent, ele também vai fazer o L'Inhumain, né? O Marcel L'Herbier, ele vai fazer o L'Inhumain, que é um negócio assim, a ideia da arte total, né? Que vai misturar música, teatro, dança, pintura, né? Os figurinos, construção de cenário, narrativa, poesia, né? Que, assim, é um filme de 24, e você tem 2 mil figurantes ali no palco, né? E dentre esses caras tá lá James Joyce, Pablo Picasso, né? Eles estão no como figurantes do filme, né? E é um filme extremamente megalomaníaco também, que é justamente dessa época, do objetivo de mostrar arte total, como, vamos dizer, no caso do Ocidente, como propaganda de uma época, né, de ostentação, né, da burguesia. Mas se a gente pensar no cinema não só como entretenimento, mas também como propaganda de como mudar o mundo, você vai ter o outro lado do mundo também, o leste europeu, né, o cinema soviético dessa época, que você vai ter muita gente boa fazendo filme, né, e com essa perspectiva justamente de como mudar o mundo através do cinema, né? E aí que tem legal. Justamente, e você vai ter filmes sobre a Comuna de Paris, né, que é a The New Babylon, né, que é um filme de 29, né, que é um filme que vai mostrar a perspectiva revolucionária, né, da primeira experiência socialista no mundo, né, que vai ser a Comuna de Paris, né. Você vai ter um filme que eu quero destacar, porque é impressionante, que ele é antes de Metrópolis, esse filme, que é A Elita, a Rainha de Marte. Né? Que é um filme de ficção científica, né? O Metrópolis é 29, 28, né? O Metrópolis do Lang é 28, 29. A Elita, ele é 24, é 1924. E a ideia, se a gente pensa em utopia, né? Se a gente pensa num mundo, ou distopia, no caso de Metrópolis, né? Se a gente pensa nessa lógica de operário versus o pessoal da cidade de cima contra o pessoal da cidade de baixo, né? Os operários lá com o Moloch, né? Lá no Metrópolis, a Elita vai fazer isso 5, 6 anos antes, né? E já com uma ideia, já era um filme bolchevique, né? Eles já se consideravam que eles eram a vanguarda, então não precisava de utopia, né? Então, a União Soviética demonstrada no filme seria a inspiração para os marcianos, né? Porque a Elita, ela arruma E, cara, o cenário é todo expressionista. O cenário vai inspirar toda sorte de filme de ficção científica, de Buck Rogers, Flash Gordon, né? O filme olha é aí, todo... Né? Sim, o vidro, aquelas geometrias esquisitas, né? A coisa do triângulo, do quadrado, do retângulo, né? Você vai ter isso no A Elita, aqueles figurinos todos, né, característicos, né, da ficção científica que vai ficar famosa, né, nos anos 30, 40. Em 24, a Elita está mostrando a Rainha de Marte, ela descobre um espelho, uma televisão, tipo do Dr. Gore lá, que ela está vendo a Rússia. E ela fica impressionada, ela se apaixona pelo cientista pequeno burguês, né? E ela quer esse cara para namorar, só que ela é filha de um czar marciano. Então, olha que interessante, se os filmes de ficção científica do Ocidente vão tratar como uma utopia ou mesmo distopia os filmes, no A Elita, a Rússia, a União Soviética, seria a base para se espelhar a Marte, né? A Rússia estaria mais desenvolvida do que Marte, que é meio que o contrário, né? Nesses filmes, né? E então pois, a gente vale um podcast, né, Douglas? Falar vale sobre cinema, vale. Ficção científica russo, do leste europeu. Vale. Não, o Silver Globe, cara, eu quero falar muito desse filme em algum podcast, gente. O On the Silver Globe. Eu queria falar de tudo desse cara, eu queria fazer a filmografia dele. Acho ele genial, esse diretor. Sim. Isso que o Douglas está falando da Elita me lembrou que você tem aquela personagem, a Deja Torres, a princesa de Marte, que é criada pelo Edgar Rice Burroughs em 17, né? Uhum. E na época, quando eu estava assistindo o filme da Elita, me fez pensar muito nisso, né? Como essas. Como eu não digo que ele tenha sido. Que ele tenha se inspirado, né, no Edgar uhum. Rice Burroughs, mas uhum. se ele se inspirou, ele se inspirou para desconstruir. Sim, né? Sim. Essa coisa do salvador terrestre que vai, homem, né, que vai para Marte, sabe, né? Na verdade, é que o cara é um pequeno burguês, né? Um burguesinho isso, safado. Isso. Né? Como tem uma perspectiva completamente o inverso do que é a perspectiva do Rice Burroughs para uma intervenção, né, de um terráqueo em Marte, né? Sim. E é muito interessante mesmo. Fala, Marco. Não, eu gostei também dessa coisa que você citou, né, do quanto a gente percebe essa coisa do uso dos cenários, do construtivismo mesmo do Russo nas artes também, né, no design, e que ficou muito famoso, né, e essa coisa do uso das formas geométricas, das cores primárias, e uhum. para uma construção de uma estética visual moderna e racional, digamos assim, mas ao mesmo tempo como o expressionismo puro bebeu disso, né? Mais para frente. Então isso é muito, exato, muito curioso, dá uma tese boa aí para quem quiser, né? Falando de Metrópolis, né? Se a gente pensa na protagonista como a heroína do filme, né, que vai revolucionar, vai liderar o povo de baixo, né, para destruir o povo de cima, né, para que Metrópolis seja realmente uma cidade democrática do futuro e tal. Aqui nesse filme, quando a rainha de Marte, né, Elita, fala, eu vou liderar vocês. Aí o cara, não, peraí, você é aristocrata, você é filha do nobre aí, do Kizar, né, do Kizar Marciano. Peraí, tu não vai liderar coisa nenhuma, né? Aí começa a confusão toda e ela, coitada, né, ela não lidera, assim, é uma subversão dessa ideia, né, vamos dizer, se a gente pensa, como você falou, né, do White Savior, né, É a ideia da subversão de que essa pessoa, que é um, sei lá, Lawrence da Arábia, vários outros filmes, né? O próprio Tarzan, se a gente pensar, né? Não, ou mesmo do rei, né? É. Ou da pessoa da família real que vai ser o grande salvador daquela nação. Isso. Na verdade, é uma salvação coletiva pelo povo, né? Exato. O rei tá sempre querendo salvar os seus privilégios, isso sim. Exatamente. É. E é o que vai ter em A Elita, porque ela não salva coisa nenhuma, né? O povo que se revolta, que tem uma coisa moloque aí também, o povo lá, ele é congelado, aí tem uma cena de tobogã também, o povo, quando é congelado, vai parar num tobogã nesse A Elita. Cara, é um negócio extremamente... Esse criativo. Eu não vi, eu tô muito curioso, eu não vi mesmo. É legal, né? Porque essa, você falou, né, da Rainha de Marte, né, do como é que é o nome do autor, o Marcos? O Burroughs, Edgar Rice Burroughs, né, mas pô, se a gente pensar em H.G. Wells, né, desde sempre essa lógica de visão de futuro, né? Essa ideia de Marte, porque tem essa coisa, né, da invasão de Marte, né? Essa subversão, né, da metáfora da invasão de Marte, né? Porque o Wells também está criticando aí, por exemplo, a invasão na África, né, dos países europeus, né, o imperialismo, uhum, né? Quando pensa nessa coisa aí da guerra, Marte invadindo a Terra, né? A gente está usando aí, e ele inclusive ele vai apoiar a revolução lá de 17 na Rússia, né, o H.G. Wells, né, ele vai apoiar, mas a gente pensa aqui nessa subversão desses papéis, desse tal, desse mito do herói aí, né, que a gente estava falando muito, né, e aí a Elita, ela simplesmente, ó, ela vai parar num buraco lá, coitada, né, tipo aquele o final da moça no filme do Super-Homem lá, aquela moça da Zona Fantasma, que eu esqueci o nome, do General Zod, aquela moça Ursa. Que era a Ursa, né, ela vai parar num buraco lá também, né, porque, né, não deu muito certo a revolução liderada pela Elita. Já que a gente está falando de ficção científica e narrativas curiosas, tem o LGT também, né, do Chris Marker. Sim, anos 60, né? Anos 60. É. E é espetacular, é todo em fotografia, né? É uma visão de viagem no tempo espetacular, que é justamente essa criatividade que a gente precisa destacar, né? E o Kleber Mendonça Filho fez o Vinil Verde, né? Uhum. Que é muito legal e é muito inspirado no LGT, né? Ele usa o mesmo raciocínio, né? Que são imagens estáticas, mas a sequência delas conta uma história e você é auxiliado pela narração, né? E pelo som, né? Então, o filme engraçado é que o filme La GT, do Chris Marker, ele se autodenomina, tá lá no crédito inicial do filme, é uma fotonovela, um fotorroman que ele se auto... Mas, na verdade, ele é um filme. E só que ele tá nesse limite, né? Entre a narrativa cinematográfica e a fotonovela, que, por sinal, era um gênero muito popular na França e no Brasil também, diga-se de passagem, né? Eu cheguei a pegar, eu li umas fotonovelas, era engraçado, gente, era divertido. Assim, né, existia também, não é por experiência própria, mas a fotonovela também tinha, né, aquelas histórias mais eróticas, né, onde você tinha também fotonovela. Que é por experiência própria, não tem problema não, a gente não vai te jogar não. Mas tinha pornografia também de fotonovela, que era, né, que... Eu nunca vi. Pois é. Dizem, né? Ouvi falar. Dizem que tinha. Mas essa criatividade, né? Fica, mantendo aí no lado soviético da coisa, a gente em algum momento do cast falou de xadrez, né? Não lembro exatamente quando a gente está falando de xadrez aqui no podcast hoje, né? Mas tem um filme chamado, lá da União Soviética, que é o A Febre do Xadrez, que é um filme de 25, né? Que era realmente uma febre, porque ele é democrático, né? O xadrez é tanto a aristocracia joga xadrez, né? A burguesia, mas também o povão, né? E a União Soviética tinha febre, por isso Kasparov hoje em dia, né? Mas na época você tem o Febre do Xadrez, né? Que é justamente essa questão da obsessão do povo russo, né? pelo esporte. Né? Uhum, e aí tem... e pela racionalidade, né? Porque ele também acaba dando a entender pra gente que, além do gosto pelo esporte, a escolha de um, digamos assim, um esporte que virou febre nacional é um esporte baseado na razão, mais do que na força, né? E na, é que assim, se a gente falar de cultura, né? Aí era um tema que existia naquela época, né? A gente falou de antropofagia, né? Tinha muito por causa daquele viés elitista, né? De visão de cultura, cultura popular e cultura erudita, né? Na União Soviética, a ideia era justamente extravasar e expandir a cultura para todo mundo. Então, o que tinha de balé, o que tinha de museu, teatro, para todo lado, cinema, né, escolas de cinema na Polônia, na Ucrânia, né, na Tchecoslováquia, né, em tudo que é canto, né, da União Soviética, porque era justamente isso, a ideia de, vamos dizer assim, se o Ocidente da Belle Époque quer transformar a cultura erudita em algo exclusivo, né, a visão do outro lado era justamente trazer a cultura para as massas, né, a cultura, vamos dizer, a cultura erudita, né? Então, o que você vai ter de escola de música clássica, escola de ópera, de balé, de cinema, né? Tinha gente que era camponês ou peão de obra que vai virar cineasta, que vai virar atores extremamente famosos, né? Escritores de peças de teatro ou de músicas clássicas, assim, fantásticas, né? Então, esse lado do espírito do povo, vamos dizer assim, né, Marco? Essa ideia da razão e da arte, né? Como algo consagrado dentro do povo, é um negócio muito, assim, comovente, eu acho. Por isso que me interessa muito estudar esse lado do período revolucionário soviético, justamente para ver essa ideia revolucionária mesmo da arte, né? E a gente tem aí Vertov, Eisenstein, né? Como mestres, né, nessa prática, né? Mas a gente vai ter comédia soviética, vai ter romance soviético, vai ter obras surrealistas, né? Você vai ter, por exemplo, eu botei na pauta, um dos filmes era um stop motion com um bichinho morto, com um besouro morto, né? O Ladislav Starewix, né? Que ele fazia filmes de stop motion, né? Muitos dos personagens dos filmes de stop motion dele são cadáveres. Eram insetos, né? Ou outros bichos, né? Que eram animados depois. E esse cara, ele é o grande influenciador depois do Svankmajer, né? Sim. É muito curioso, assim, esse mundo fantástico que o Starewix criou, né? Não, e o Douglas, né, colocou uma observação na pauta que eu adorei. Ele colocou assim: nunca o PETA ia deixar colocar isso hoje em dia, né? E tal. Ia ser muito cancelado. Não tem como, né, cara? Não, é o retrato. Esse é o limite, tem coisa que evolui pro bem, né, cara? É o retrato de uma época, né? Melhor não. É a mesma coisa, é pensar os filmes do Lenz, cara, e do Ruggero Deodato, hoje em dia não rolaria. Você matar um crocodilo no é complicado, é judiaria, né? Esse filme é anterior a Kafka, a Metamorfose. O Kafka acho que é de 1917, a coisa assim. Esse filme é de 1911. Esse filme do stop motion, né, das baratas aí cometendo o adultério. Deixa eu só dar uma observação. Você que tá escutando, pode ficar tranquilo, tá? Vai ficar tudo na publicação, tá? Tanto no YouTube, quanto na publicação do site. Então, inclusive, eu posso até linkar os textos do Douglas, que são muito legais, que ele andou colocando as observações. É o retrato de uma época também de um podcast, né? Olha, é sim. Isso. O Douglas, você citou o José Mojica Marins e o Felipe também, e eu queria só aproveitar que a gente está falando desse tipo de questões de cinema que vai estabelecer, criatividade que vai estabelecer novas formas narrativas, né? Eu gosto muito do filme dele, o primeiro filme da trilogia do Zé do Caixão, que é o A Meia-Noite Eu Levarei Sua Alma. Porque, e eu acho que às vezes as pessoas assistem esse filme com um olho, o próprio Zé Mojica não gostava quando esse filme era taxado como filme trash, e eu entendo, porque na verdade esse acaba escondendo o quanto esse filme para o cinema brasileiro ele trouxe de novidades narrativas, inclusive. Sim, e pegando folclore, né? Pegando a bruxa, o cemitério, isso, né? Sim, ele pega essa coisa da bruxa e daquela coisa da moleque Lemãos, da... Né, da cigana também, que pede para falar, só que ele usa... Sexta-feira Santa. Isso, só que ele usa ela como um recurso no início do filme que fala, ó, se eu fosse você, eu não assistiria esse filme não, viu? É melhor tu não ver esse filme. É uma coisa de um recurso metalinguístico que era usado pelo William Castle. Nos anos Exatamente. 50. Sim, e o Mojica traz para o cinema brasileiro, que isso não havia aqui. Essa coisa também do porque na verdade o Zé do Caixão ele vai se tornar um cara com poderes sobrenaturais a partir do segundo, terceiro filme. No primeiro, ele é mais um assassino em série, só que você veja só que coisa, ele começa o filme com um monólogo onde as inspirações nietzschianas do personagem são ditas por ele mesmo. É uma outra perspectiva, tanto narrativa, você dá motivações filosóficas para um personagem que é um assassino. Ao mesmo tempo, ele introjeta toda essa questão do machismo brasileiro também. Sim, sim. O cara tempo, que quer a continuidade do sangue, né? Isso. Ao mesmo tempo, ele traz para dentro do cinema, ele não tinha a quantidade de película necessária para fazer vários takes. Você traz o improviso dos grupos de teatro amador para dentro da tela do cinema também. E todas essas questões, o uso que ele faz da cenografia, algumas questões você tem ali no filme, a questão das conversas no botequim ali na onde ele que é o botequim que tem onde ele mora, né? Ele mora ali no quartinho, mas o quartinho é contíguo a uma espécie de botequim. Você tem essa mesma coisa nos filmes da Hammer. Ali tá acontecendo aquelas coisas terríveis na cidade, no bar da cidade, que também é uma pensão. O pessoal se reúne para discutir o que são esses fatos sobrenaturais que estão acontecendo ali. Ele traz para o cinema brasileiro e isso já você já tem desde os Monstros da Universal, essa coisa do botequim da cidade onde as pessoas vão discutir as coisas estranhas que estão acontecendo naquela cidade por conta da ação de um ser maligno ou sobrenatural. Ele traz isso para o cinema brasileiro, coisa que não havia. Então, que legal, né? São várias inovações narrativas e da linguagem do filme de terror que ele vai trazer para o cinema brasileiro de maneira muito consciente. E porque como vocês estavam falando da antropofagia, pegando, por exemplo, elemento de quadrinho, do Contos da Cripta, né? Isso. Né? E como o Felipe citou, ele é um cara que ele pode não ser um erudito, mas quando você olha os diálogos do filme, eles são muito bem escritos e muito bem decupados também. Não, é alguém que entendia a importância da palavra no cinema. Depois que o cinema se estabeleceu com o som, ou seja, é um filme dos anos 60, né? Mas o Zé Mojica entendia muito o quanto você precisava de diálogos marcantes, aquele monólogo que ele faz em um determinado momento. Estranho Mundo do Zé do Caixão, por exemplo. O monólogo estranhíssimo, né? Isso. Aliás, olha como é que é a sincronicidade do mundo, hein, o Noriega. Você sabe qual podcast desse sábado? Não. O Estranho Mundo do Zé do Caixão. Eu sabia. Você já sabia, Angélica? Olha o que é assim. Eu já tinha visto, já baixei tudo. A gente conversou um pouco sobre isso, cara. A questão da. A gente não lembra se falamos exatamente de antropofagia, mas sobre essa ideia de pegar a influência de quadrinho, essa influência do Contos da Cripta, do Hulk, né, do Surfista Prateado, aqueles monólogos filosóficos, né, de quadrinho, porque ele não leu Nietzsche. Ele é um cara que ele não tem não sei se dá pra falar que ele não é um cara erudito, né? Eu comecei falando isso daí assim, ele não tinha um conhecimento teórico muito profundo. Obrigado. Ele não tinha um conhecimento acadêmico das coisas, mas, meu irmão, ele era um sujeito extremamente inteligente, extremamente inventivo. Ele foi pegando as coisas meio... Aquela série que tem... Que muita gente não gosta, acha meio trechona, mas eu acho sensacional, que é o Matheus Nachtergaele vivendo ele, chama Zé do Caixão, acho que foi do Space. Infelizmente, essa série não tá nos... Não tá nem no Max, cara, pelo que eu lembro, que pelo pena. Menos não tem. Só baixando. Pior que eu não terminei, sabia? Eu comecei, não consegui terminar, agora eu não consigo achar. Colocou no YouTube durante um tempo, mas depois retirou. Tiraram. A série acaba misturando algumas coisas, histórias da biografia dele de maneira meio resumida, mas ela deixa bem claro que até os caras, o Carlão, por exemplo, o Carlos Reichenbach, tem um nome complicado ele, né? Reichenbach. Que era um cineasta maravilhoso, ele tinha uma grande admiração por ele. Os próprios cinemanovistas olhavam para ele, alguns obviamente torciam o nariz, porque, pô, ele era um sujeito meio bronco assim, mas, pô, cara... Os filmes dele são sensacionais. Sim. As parcerias dele, acho que O Estranho Mundo de Cidade do Caixão também é roteiro do Luquete, pode ser que eu esteja confundindo. É sim. Mas, cara, pô, os filmes dele sempre tem uma mensagem a mais. Uhum, o Finis Omnis tem muito isso. O Exorcismo Negro, que acho que é uma das primeiras parcerias deles, tem isso daí, onde ele interpreta uma versão bem mais blasé e cheia de frufru. Cara, esse filme é maravilhoso. Dele. Então, assim, ele não era um cara academicamente inteligente, mas ele tinha uma ele era muito safo, ele tinha visões de cinema absurdas, ele trazia boa parte das influências dele e era basicamente observando. Era um sujeito autodidata, cara. É um negócio que é sinistro. Nesse filme mesmo que a gente estava comentando aí, do primeiro da trilogia, ao mesmo tempo em que ele, sem realmente ser leitor de Nietzsche, ele propõe que a vontade, o exercício da vontade, transforma você em alguém sobre-humano, ao mesmo tempo ele coloca a ideia de que se esse exercício da vontade for feito sem ética e sem empatia pelos outros, você vira um assassino e você acaba sendo punido. É uma ideia filosófica com sofisticada, muito sofisticada e com assim, um reflexo na ética muito sofisticado para alguém que aparentemente tem pouca cultura, muito mesmo, né? E ele soube como antropofagia com a cultura folclórica brasileira, né? Isso, e com fantástico. A cultura pop do cinema americano. Então isso é A gente já tá se caminhando pro final, né, por causa do horário, né? Não, e assim, inteligência, ela não é uma coisa rígida, né? Ela não é uma coisa que você vai ter que ler todos os livros e fazer várias faculdades, né? Tem vários tipos de inteligência, né? Isso é muito conhecido, né? E a pessoa, às vezes, tem uma intuição muito forte, né? Isso trabalha muito bem, né? Que é o caso do Mujica, muitas vezes, né? Sempre achei ele genial demais. Sim, E aí, gente, estamos nos encaminhando para o final, porque falta 9 minutos para 5. Felipe vai ter horário para sair. Então, eu vou chamar aqui as considerações finais, pode ser? Tá ótimo. Então, vamos lá, então. É isso, gente. Chegamos, então, aqui ao final do nosso podcast. A gente considerou bastante coisa aqui, né? Mas eu gosto de sempre terminar pedindo as considerações finais das pessoas que participaram e já aproveitando fazer um jabá, viu? Então, bora lá. Começando por você, meu querido Douglas. Opa, considerações finais. Foi um prazer gravar sobre esse assunto, né? A gente acabou terminando com um dos meus ídolos de paixão, né? Com o Mujica, justamente porque o assunto é criatividade, o assunto é garra, o assunto é mesmo com a falta, né, ou de equipamento, ou de técnica, vamos dizer assim, formal, acadêmica, ou o que seja, né, que as pessoas taxam, né, de necessidade para se fazer o cinema, não necessariamente, né, você necessita disso. E os filmes mudos, experimentais, né, a base do cinema, né, essa ideia de que você pode extravasar, extrapolar a criatividade, como o Mujica fazia, né, ele pintava frame a frame a película para fazer a aura fantasmagórica lá no cemitério da alma penada, né? Ou outras trucagens, outras formas, né, de acordo com a necessidade dele naquele momento, ou como os outros megalomaníacos que a gente citou nesse filme, como a Abel Ganso, né, que pendurou no barco a câmera, né, para fazer a onda do mar, mostrar a revolução. Assim, cinema é tudo isso, né? Cinema é vida nesse sentido de construir uma identidade, construir um propósito de vida, né? Construir, seja entretenimento, mas também um objetivo de mudar o mundo, né? Cinema é tudo isso. E no começo do século XX, o cinema era, de fato, esse amálgama, essa arte total, essa arte que mistura desde pintura, escultura, poesia, vai misturar com teatro, né? É um pacto, né, na melhor, não um pacto satânico, né, falando de Mujica, mas um pacto social, entre o povo, né, entre o espectador e entre o autor e toda a equipe, porque não é só o autor que faz o cinema, né? Claro. Aquelas acólitas do Mujica penduraram de cabeça para baixo, botaram dentro do porco na encarnação do demônio, tacaram aranha, né? As pessoas aí naquele filme do Ivan o Terrível, pulando, como é que é o nome daqueles blocos de gelo de um lado a outro, né? Aquilo ali foi filmado na cachoeira, se o cara pulasse errado ele morria, seria a última coisa que ele ia filmar na vida, né? Então as pessoas entram, Buster Keaton, né? Falar de Buster Keaton, né? E outras pessoas que desafiaram a morte, né, para poder ficarem imortais na película. Infelizmente, muitas dessas películas não existem mais, né? A gente já falou, 80% se perdeu. Mas assim, cinema é pra gente aqui que gosta muito, né, do cinema, aqui o pessoal do Masmorra, né? Assim, cinema é isso, é espetáculo, é arte, é transcendência, é um objetivo de mudar o mundo, né? E é por aí mesmo, assim. Adorei participar desse programa, né? E que façamos mais justamente sobre essa lógica da narrativa, né, ao longo da história, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva, né, daqui pra frente. Eu que agradeço, porque você sugeriu essa pauta maravilhosa, né? Nos trouxe muito conhecimento, muito prazer, muita curiosidade, foi muito bom. Obrigada. E quem quiser conhecer o trabalho, por acaso a pessoa caiu de paraquedas aqui, né? Falou, nossa, quem é esse cara tão simpático, esse Douglas Freak? Ah, meu Deus. Aonde que ele tá? Saboroso, Será que tem um podcast? Será que tem um podcast, alguma coisa? Estrogonoficamente, ele é o carrão preto do... E cantor, né? Porque eu não cantei, que eu ia cantar Rita Lee no começo, mas fiquei com vergonha, porque a Jéssica fez uma apresentação tão boa. Vou deixar você cantar no final, eu já embalo na Rita Lee, que eu a amo, né? Olha lá, e aonde que se encontra o querido Douglas Freak e nossos amigos do Podtrash? Cara, pela maravilha da sincronicidade cinematográfica, né? Quem quiser clicar agora no Podtrash, vai encontrar O Estranho Mundo, apesar de que a gente vai gravar agora, mas o programa vai sair hoje. Não, já mas eu deixo clicadinho lá, tá lá o link, bonitinho, né? O programa exatamente de hoje é O Estranho Mundo do Zé do Caixão, que a gente gravou, né, com um artista que fez a capa do DVD que foi lançado lá na Inglaterra com a Arrow Video, né? Aquele DVD com uma porrada de coisa legal, né? Lá da, porque os gringos realmente, né, valorizam o Mujica, né? Uhum. Então teve uma porrada de Blu-ray de que saiu, né? Que foi o Butcherbilly. A gente gravou com o Butcherbilly, né? O Estranho Mundo dos Educação. Legal. Uma honra, foi muito legal. Eu adoro ele, né? Ele é as artes, exatamente, né? E tem uma confluência de pensamento, essa coisa do amálgama, ele faz muito bem, né? Ele pega os anos 80 e mistura com um elemento pop, né? Assim, atual, pega os anos 70 e tal. É muito legal. Quem quiser também procurar, procura o trabalho do Butcherbilly. Essa mistura, essa antropofagia, né? Para ficar nesse tema, né? É fundamental na obra dele, né? E assim, tá lá o podcast que fala sobre filmes baixo orçamento, filmes cult, filmes trash. O Mujica não gostava de ser taxado de trash por causa da perseguição que o underground, né? Que os filmes malditos, né? São taxados, né? Rola muito preconceito, né? Filme Midnight Movie, Exploitation, né? Os próprios filmes pulp e muitos desses filmes do, né, do dessa seara aí de filmes mudos que a gente falou, né, o Porco Sinistro, né? Então assim, quem quiser lá procurar pode trash, tamo lá, né? E foi um prazer, Angélica, assim, adorei, e vamos fazer mais desses programas aí malucos, né? bora lá meu amigo, bora lá, um abraço. Sim. Aí pessoal, né? Adorei. Ah, que legal. E também com o Felipe Pereira, que é um amigo muito querido, já é alguém do nosso grupo de pesquisa aqui, também, né? Também saboroso, é. Muito saboroso, né? Mas eu tô falando isso com todo respeito, né? Porque ele é um homem casadíssimo, tá? E, então, não fiquem de olho no Felipe, não, que ele é um homem... Não, podem ficar de olho. Não vai acontecer nada, mas podem ficar de olho. De olho tá liberado. Não tô afim de apanhar da senhora Felipe Pereira. Não. Ninguém vai apanhar, não. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Como diria o Carandiru, vamos ter calma nós. Não, eu tô falando pros ouvintes. Vocês são maravilhosos, mas, enfim. Nossa, fiquei até perdido agora, um pouco desnorteado. Às vezes eu me perco no personagem, cara. Eu faço as pessoas se perderem também. Mas, enfim, pô, cara, eu adorei a pauta. O Douglas teve essa... Quando ele sugeriu, eu imaginei que viria coisa boa, porque o Douglas é completamente doido e... Mas normalmente é uma doideira boa, né? Sim. Então, eu imaginei que seria legal, mas eu não imaginei que ia ser tão doido, cara. Porque, pô, esses filmes, especialmente os curtas, são muito bons, tem coisas maravilhosas e coisas que a gente até passou muito por alto. O Haksan, que... Sim, é incrível, mas famoso, né? Tem muito vídeo... Muito review no YouTube sobre ele. Os próprios filmes do expressionismo alemão também são filmes que, pô, já cansaram de fazer mestrados e doutorados sobre, estudos acadêmicos e não acadêmicos, podcasts também sobre, mas eu acho que é fundamental que a gente fale, eventualmente, de um cinema que normalmente é esquecido, até para ter material de pesquisa para as pessoas, cara, porque não tô superestimando o nosso trabalho, não, mas eu acho que tem muito valor o que a gente faz aqui, e, cara, esse tipo de coisa, ela obviamente não vai atingir o mainstream, mas eu acho que é super importante que tenha registro e gente conversando. Sim. Sobre esse tipo de arte, para que ela não fique esquecida. Porque é um negócio que, ao meu ver, pelo menos, é muito importante. E, pô, cara, foi muito prazeroso, foi muito gostoso conhecer várias dessas histórias, sabendo que, com certeza, o que a gente estudou e o que a gente viu ainda não é tudo. Ainda tem muito mais coisa pra gente pesquisar. E se vocês quiserem saber aí da gente, eu tô no cinealerta.com.br, a gente tem um podcast, de vez em quando a gente fala sobre uns filmes de lançamento, séries de lançamento, essas coisas. Estamos em todos os tocadores de podcast da praça, mas também estamos no... Enfim, estamos no site. De vez em quando saem os textos meus lá, geralmente voltados para cinema B, cinema trap, cinema de horror. Às vezes eu falo sobre o Western, às vezes eu falo sobre... Agora em abril eu tô falando um pouco sobre os filmes sobre a ditadura militar, porque fez... 60 anos da tomada do poder do golpe. Uhum. Então, De vez em quando eu falo sobre cinema oriental também, cinema de ação oriental. É isso, gente, sempre um prazer. E, de fato, Mujica não é trash, não que seja um demérito falar que é trash, mas, enfim, pela definição, de fato não é. E, cara, viva o cinema mudo, viva o cinema pré-histórico e, pelo amor de Deus, gente, a Jornada do Herói pode funcionar para você Disney maneiro, mas não é a Bíblia, vai dar tudo certo, tá? Vai estar tudo certo, sim. Cinealerta.com.br, também tem o podcast que você está fazendo sobre os desenhos lá da Marvel, né? Como é que é o... Eu tô no Utopia X, de vez em quando participo lá com os meninos, a gente está falando sobre o X-Men 97, que é muito louco. O desenho legal. Tá bem divertido, cara. Enfim, Utopia X, não, eu não sou de lá, são meus brothers, de vez em quando dou uma força para eles. Eles falam sobre quadrinhos dos X-Men e, pô, cara, pra quem gosta de política e quadrinhos, é um prato cheio, porque X-Men tem muita coisa. Ah, legal, muito não bom. Não bote política no meu quadrinho de hominho. Ai, muito bom. Valeu, Felipe, obrigada. Agradecer também ao meu parceiro de gravação, o Marcos Noriega. Marcos, quer deixar um recado no final? Eu quero deixar, primeiro eu quero agradecer de novo ao Douglas e ao Felipe por estarem aqui com a gente, viu? Gostei demais, Douglas. Graças à sua sugestão, eu vi filmes maravilhosos e revi alguns outros filmes maravilhosos. Tudo que eu poderia falar sobre o quanto essa pauta foi importante e gratificante, vocês já falaram, só quero reforçar para quem estiver nos ouvindo as palavras de você e do Felipe. E é isso aí, muita felicidade. Gritem pelo cinema mudo. Muito bom. Legal, Marcos. Obrigada. Eu também quero agradecer ao Douglas pela pauta, pela sugestão de pauta. Opa. Maravilhosa. Gostei demais e, pô, falar uma coisa muito óbvia, né? O cinema não é só o que a gente tem ali facilzinho no streaming, né? Eu acho que é sempre bom a gente conversar um pouquinho rapidinho sobre o desaparecimento dos filmes e séries que simplesmente não tem interesse nem na produção de DVDs, né? Porque tá caindo no desuso, Blu-rays. E na era da informação, né? Isso, na era da informação a gente não tem mais, né? Então, se o streaming não se interessa e ninguém mais produz, pra onde foi esse filme mesmo, né? Se perde. Então, lembrando que a gente tem um canal no OkRu, onde a gente faz, assim, de uma maneira muito humildezinha, né? O resgate de algumas obras que estão sumindo, né? Então, pode procurar lá, vai ficar aqui na descrição também para você. E, cara, cinema é muita coisa, assim, tanto que a gente faz isso como um hobby mesmo, né, no nosso caso, de pesquisa, porque a gente gosta, a gente sabe que você está interessado em conhecer coisas diferentes. Então, não deixe, né, de compartilhar o nosso trabalho aqui, de compartilhar o nosso podcast. Se puder, seja um apoiador do nosso trabalho, porque os nossos podcasts, eles estão num servidor pago, né? Então a gente sempre pede apoio financeiro mesmo. Seja apoiador no Apoia-se, mande um Pix pra gente, porque está logo abaixo. Dá para que a gente consiga manter os nossos podcasts e eles não desapareçam, né? Porque, infelizmente, o Spotify tá deletando nossos podcasts, né? Não, e eles estão deletando. Ele fala assim, tem música, deleta. Porque eles vendem música, né? Então, você paga pro Spotify para ouvir música. Então, eles não querem que tenha um podcast que use música de alguma maneira. Então, a gente mantém nossos podcasts seguros, né? São quase 15 anos de trabalho em um servidor. Então, por favor, apoie a gente, se for possível. Se não for possível, compartilhe. E é isso, né, gente? Mais um podcast. E a gente finaliza aqui com a cantoria do nosso querido amigo Douglas. Beijo, Felipe. Beijo, Marcos. Canta, passarinho. O Mudinho vai cantar, ó. Ficou constrangido, tadinho. No escurinho do cinema, chupando drop Janis e fumando pra cacete. Longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Mas de repente, o filme mudou. E logo a turma toda vaiou. Acenderam as luzes. Cruzes! Que flagra! Olha eu, que trauma! Tudo errado! Caraca! Muito bom, gente! Beijo no coração, até o próximo podcast. Esse CD pirata da Angélica tava batizadíssimo, hein, cara. Que trauma é foda. Trauma.